Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, tô eu aqui de novo, o Lucas, com a Pri, que voltou finalmente, que tava fazendo live na outra rede lá. Oi, pessoal, eu voltei pra cá, mas eu não saí de lá, eu continuo fazendo live, tá? Infelizmente. twitch.tv/queenpri com H no final, por favor. Tem que acabar a Twitch. Tem que não, acabar, meu amor, a Twitch. Agora que eu consegui os 50 seguidores pra começar a monetizar, não me bote pra baixo, me ajude. Não, tem que acabar essa rede ruim. Nem nada de boa na Twitch. Ouvinte do Rota, por favor, me sigam na Twitch. Por culpa da Twitch, nós não temos mais Ben Amici saindo. Culpa é a Twitch. Claro, culpa que... é o Jeff Bezos. Não, o Jeff Bezos. Eles estão fazendo podcast em cima das lives. Então tá tendo podcast por causa da Twitch. Mas aí ele ficou comentando vídeo. Você tá ouvindo áudio, não tem vídeo. Para de ser enjoado. Eu não quero assistir live, cara. Eu quero ouvir um áudio. Pois eu estou adorando. Ouvir. Vira e mexe, eu entro lá e participo com eles. Eu morro de rir, é muito bom. Aconselho a vocês que estão ouvindo ir lá acompanhar também. Cara, eu vou comprar esse jogo. Twitch.tv/superamish. Ih, cara, eu botei pra comprar. Eu tô salvando o jogo quando a gente tá conversando. Tô botando no favorito, tô sem querer comprando no automático. Ai, queria ser assim. Ai, comprei sem querer. Não, comprei sem querer. Eu tô vendo pra comprar quando eu receber, se sobrar dinheiro. Vida de adulto. Que eu ajudei a fazer a festinha do meu sobrinho, preciso pagar as coisas de bolo, de docinho que eu ajudei. E agora eu estou velho e é isso aí. Me senti tão velho, Pri, O quê? Pagando conta? Não, não é só pagando conta. Aniversário de um ano do meu sobrinho. Ah, por um motivo X, tava arriscado de não ter festa específico. Só que eu, pô, não, vamos fazer uma coisa. Falei com a minha namorada e tal. A gente organizou pra fazer. Aí, chegou no dia. Aí tava eu, a gente correndo pra arrumar as coisas, tudo. Eu servindo mesa. Eu me senti tão velho, tipo, agora eu sou adulto, eu não sou mais a pessoa que tá lá. Eu sou velho que tá cuidando do aniversário da criança, sabe? É, imagina quando você chegar na fase dos 30. Aí você vai ficar maluco da cabeça. Agora, com 15, você já tá assim? Com 15, já imagina... tô velho. Eu tenho 24, Priscila, eu tô velho. Teve um momento que ficou eu, minha namorada, e lá eu com a cunhada dela, o pai da criança. A gente conversando assim na sala antes de pegar salgadinho pra voltar a servir. Eu lembrei da minha mãe, que ficava com minha mãe, minha avó, minha madrinha às vezes, ou minha mãe, um primo meu lá, mais velho, tipo, sabe? O pessoal que tá arrumando as coisas, para pra trocar uma ideia. Sim, sim. Lembrei de umas, tipo, cenas assim, agora sou eu que tô aqui. E é difícil hoje em dia ver festa de criança, né? Igual antigamente era. A gente via mais, né? Hoje em dia tá mais complicado. Falar que ele foi a única criança da festa porque foi meio de supetão. Então foi, sabe, de um ano, de dois anos vai ser diferente, mas foi pra não passar em branco. Aí no final ainda foi arrumar cadeiras, coisas assim, tô ficando velho, Magneto. Estou velho. É isso, piscou, passou. E até comprar aquela terapia gênica do camarada lá de 40 e poucos anos que ele faz o troço pra continuar jovem? Não sei o que é. O cara, ele dorme exatamente... O cara consome 1.977 calorias exatas por dia, toma, tipo, umas 40 cápsulas, tem uma série de exercícios que ele faz durante uma hora, e tem uma vida totalmente regrada porque o plano dele é parar de envelhecer. E ele recebeu... Vai parar de envelhecer pra quê? A que custo pra viver desse jeito? No final, está vivendo realmente ou não? Ele recebeu uma doação de plasma do filho dele pra poder... pro sangue mais jovem. Eu revi essa história num vídeo do Física e Afins sobre como isso não funciona na real, mas, cara, eu não vou jogar a pessoa que continua jovem pra sempre. Aí eu vou. Não, pra quê? Vou jogar... Pra que querer ficar velho, gente que fica... Ah, aí eu tinha um comentário, não, eu estou feliz, agora eu tenho 73 anos de idade. Como você tá feliz velho, cara? Não, como não. Assim? Tem que apoiar o cara que quer rejuvenescer. Você tem que apoiar pessoas que querem rejuvenescer. Não ficar aceitando a idade, querer ficar velho. E o pior é que é você mesmo que vai editar esse podcast, né? Porque, querido, o etarismo. A pessoa não pode ficar velho mais que tá cometendo crime. Não é crime, mas se você tem uma opção pra não ficar velho... Sim, mas a que custo? A pessoa... olha só. Se o meu grande estímulo, né? A minha grande meta é não envelhecer, mas o caminho pra isso me transforma num robô? Será que eu realmente quero não envelhecer? E pra quê? Se você não pode fazer nada. Cara, mas tá, vamos supor que ele esteja fazendo esses testes e fosse realmente funcional, se não tivesse um bom desempenho cardíaco e tal. Realmente fosse comprovado que ele consegue, que tá rejuvenescendo. Não valeria a pena, cara? Tá, você acha que valeria a pena. Por quê? Porque eu não quero ficar velho. Mas então, mas você prefere virar um robô do que ficar velho? Sim. É isso que eu tô falando. Ah, então tem com você mesmo, tudo certo, é isso. Esse é o meu ponto. Se ele prefere deixar de viver pra viver mais, caraca, filosofei. Não, mas nossa. É que tá, eu tive uma conversa no final de semana que falou que eu sou a favor do transhumanismo. Que é a ideia de tirar parte de, tipo, vamos lá, você tem uma prótese mecânica de um braço, que é melhor do que o seu braço orgânico. Por que não tirar o seu braço orgânico e botar um braço mecânico? Mas isso vai te limitar de alguma forma? Essa é a minha questão. Não, não vai. Pelo contrário, né? Isso vai te... Exato. Então, okay. Eu sou a favor da ideia mais radical de que se a gente conseguir transferir a mente de um ser humano para um robô, para um computador, você deve fazer isso, você deve abandonar o corpo orgânico. Se você tem a chance Sim, de ser eterno, mas se isso te vale impulsiona para frente, se isso te evolui de alguma forma, faz algum sentido. Agora, se a sua meta é ser jovem para sempre, e essa meta te diz que você não pode fazer mais nada da sua vida... Qual é o X da questão, então? Pra que, que você quer ser jovem? Pra quê? Se você não vai fazer nada, qual é o sentido? Entendeu? Isso que eu tô dizendo. Por isso que não entra na minha cabeça. Esse cara especificamente que quer... Ah, ele tem que viver regradamente. Mas pensa só, pra ele não vai morrer ter... nunca. E aí? Ah, mas ele não vai ter virar que lidar vegetal? Com doenças. Não, mas ele não vai ter que lidar com doenças, por exemplo. Vindas da e nem idade. Nem doenças e nem outras coisas, né? Nem felicidades, nem alegrias, nem uma coquinha gelada no fim de semana. E a felicidade de você não ter, sei lá, osteoporose, por exemplo? Que é uma coisa mas que você vem precisa... com a idade. Sim, mas isso, meu bem, você consegue sem... Você consegue se precaver, consegue diminuir, mas você vai viver. E aí a gente entra numa outra questão filosófica que é... Por que que a vida é tão importante? Porque ela tem um fim. Agora, se você prolonga muito isso, ou se você não coloca um fim, você tá vivendo pra quê, então? Qual é o sentido? Ah, cara, eu discordo. Eu acho que o objetivo é chegar na eternidade. Ok. Pensa só, a gente tá num universo gigantesco, nossa vida é um nada. Exatamente, aí você vai viver pra sempre pra quê? Ah, imagina se eu pudesse viver pra sempre, chegasse num ponto que a exploração espacial avançou, e viver pra sempre seria, sei lá, ver outros planetas. Valeria a pena uma vida regrada. Se você pudesse contemplar o universo. Entendi. Pra mim não vale, porque a questão pra mim é o agora. Principalmente porque eu não tenho R$1 no bolso pra poder fazer alguma coisa que me faça viver pra frente. Né? Então eu posso morrer amanhã e... Foda-se. Já tô aqui, ó, no final, com uma taça de vinho. Foi aquela música, né, do Não Me Empurra Que Eu Já Tô Na Beira, segurando pra não fazer besteira. Deus me livre de viver pra sempre, eu, hein? Não, eu quero viver pra sempre, cara. Cansada já. Não que eu queira morrer agora também, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu não quero viver pra sempre no capitalismo, eu quero viver pra sempre no comunismo, mas tudo bem. Então, em vez de lutar pra viver pra sempre, você tinha que lutar por outros ideais. Então é diferente. Inclusive, eu te faço um questionamento. Se uma IA ganha consciência, ela se torna um ser humano? Sei lá, viado. Pensa só, porque... Você lembra de Matrix, né? Sim. O Animatrix, aquele primeiro, segunda renascença dos robôs tomando consciência e preconceito. Quando começou a vir arte de IA, que o pessoal, uma arte de IA não pode emocionar, não sei o quê, se não tem alma... E aí todo aquele negócio é o cara, se uma inteligência artificial conseguir a singularidade e ela criar arte, e essa arte emocionar, quem é você pra dizer que essa arte não emociona, que não tem alma? O que define? É só porque eu sou humano que eu tenho alma ou só porque minha consciência seria o equivalente à alma? Mas isso aí é relativo, né? Porque tem gente que não acredita nessa situação de alma, né? Ah, mas é que tá, eu falo uma alma como consciência, eu vejo muito equivalência. Porque, sei lá, cara, eu fico vendo esses comentários, cara, um robô atingindo a singularidade, ele vai ser um ser vivo. Ele não tá respirando, mas ele tá existindo, não? Não sei, eu acho que pra... Não acho que seja impossível isso que você tá dizendo. Eu só acho que ainda falta muito chão pra que isso um dia seja talvez possível. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Você para observar, a gente tem comentado muito sobre isso lá nos Amish, sobre essas inteligências artificiais que fazem arte, né? Que fazem ilustração, geram imagens e tal. É, e eles falam muito isso, os meninos lá que trabalham com ilustração, né, são ilustradores, que não têm intenção, geralmente. Eles usam aquilo como uma ferramenta, mas eles, a intenção não existe automaticamente. Eles precisam inserir, de alguma forma. Então, sei lá, acho que está muito longe. Não que seja impossível, pode ser que daqui a muito, muito tempo ocorra, mas a gente está muito longe. Cara, o meu... Foi uma parada que eu penso muito sobre... Eu acho incrível a gente poder fazer arte com IA. Você pode criar qualquer coisa, você não fica dependente de ter um talento. Você pode editar um prompt e conseguir criar qualquer coisa. Eu acho isso incrível. Sim, é, talvez aconteça alguma coisa relacionada ao... Como se fala? Não é perder o valor, não quero usar essa expressão. Mas é porque, como é uma coisa de fácil acesso, não vai ser mais tão admirado como é hoje em dia, porque a gente sabe da dificuldade que é você criar certas peças artísticas se você não tiver talento ou empenhar o seu tempo para aprender aquilo e tal. Então, se for uma coisa, tipo, vai acabar virando uma coisa banal. Mas é que tá, a arte já não é respeitada assim hoje em dia. Não sei. Você tá ouvindo ruído, Pri? Ouvindo música de fundo? Eu tô ouvindo como se fosse uma televisão no fundo. Ah, porcaria da música aqui dos vizinhos. Mas tá bem baixinho. Não tá atrapalhando, não. Eles aumentaram o volume. E aí o supressor tá, tipo, reconhecendo o barulho por motivos óbvios. Mas não tá atrapalhando, não. Tipo, tô ouvindo raro, assim, algumas vezes só. Não tá diretão no fundo, não, da tua voz. Beleza. E essa vida boa de desempregada que não tá preocupada com a conta? Tá assistindo que série? Ai, gente. Ó. Eu tô numa só. Eu engatei um seriado que, depois que eu comecei a ver e me apaixonei, eu descobri que tem 11 temporadas. Eu falei, puta que pariu, eu me meti. Isso. Cara, Shameless. Eu tô no efeito carro vermelho com Shameless, cara. Já ouviu nesse efeito carro vermelho? Não. Você vai comprar um carro, você resolve comprar um carro vermelho. Você nunca tinha reparado nos carros vermelhos, mas como você foi comprar, aquilo dali ativa um lance na sua cabeça, você começa a perceber e você acha que tem mais carro vermelho na rua, mas tipo, é a mesma quantidade. Só que agora você tá... Repara mais. Exatamente, eu tava na intenção de começar a ver Shameless e começou a aparecer um monte de conteúdo de Shameless. Gente. Mas eu acho que e gente saiu... comentando também. Saiu agora há pouco tempo a última. O último episódio. É, né? A última temporada. Eu só sei que tem uma cena com uma atriz que ela tem uma cara de ET, que eu sempre esqueço o nome dela. Não sei, tem tantos. Como são 11 temporadas, tem muito personagem, muita gente que rola ali. Tem, obviamente, né, o elenco fixo, mas. É uma cena que tem o Goku. O Goku americano aparece nessa cena. Que tá noivo da guria lá. Ele é um dos principais. Mas tem Goku americano. Goku americano. American e ele é muito feio. Esses dias eu tava comentando sobre isso. Não. Porra, ele é muito feio. De frente, assim. Então, ele tem um nariz muito fino, cara. Eu não tô acostumada. Muito fino. Parece que foi cortado na faca. Eu fico feliz. Dele ter um emprego, porque pra mim, depois de Dragon Ball Evolution, eu tava com medo de ficar desempregado. Mas que bom que ele tá fazendo essa série. Que ele saiu agora há pouco tempo. Há pouco tempo não, porque eu tô na temporada 6. Ele sai na quinta. Aí você descobre que ele saiu pra gravar esse filme. Que filme? Dragon Ball, cara. Ah, é, por causa do tempo, né? É, pode aí ser. Você descobre que ele pediu demissão porque ele ia ser um astro Hollywood fazendo Dragon Ball. Se fudeu. Cara, eu vi esse maluco num especial de Doctor Who de Natal, que era... O especial era em Nova York. Ele era uma criança que comeu um cristal que dava superpoderes. Meu Deus, xaxá. É, ele só tinha que segurar o cristal, ele achou que era de comer. E comeu. O nome dele é Justin Chatwin. Feio demais, eu tô vendo a cara dele aqui, nossa. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Ele é muito esquisito, ele é muito esquisito. É Justin? Apareceu Justin Bieber pra mim. Justin Chatwin. Chat. Aí depois W-I-N no final. Aqui. Ele é canadense. Ele é nem feio, não, cara. Ele é muito feio. Aqui, é um ator conhecido por um filme Invisível e Dragon Ball Evolution como Goku. É, tá na mente dele, tadinho. A gente nunca vai esquecer. Quando eu vi a primeira vez, foi a primeira coisa que eu pensei assim. Falei, caralho, Goku. Coitado. Garoto! Ah, ele trabalhou em um filme chamado Funk Town. E o último filme dele foi aquele Chips de 2017. Não, ó, tem um filme aqui de 2021 chamado Entre Tiros e Beijos. Depois teve outra vez. É filme ou seriado? Será que é seriado? Na Wikipédia é dele, Pri. Ah, eu devo estar vendo seriado, então. Deve ser ó, seriado. Ó, seriado que ele fez aqui. Meu Deus, ele tava em Smallville. Eu não vi ele em Smallville ainda. Eu tô revendo Smallville. Shameless. Orphan Black, Doctor Who, que eu te falei que ele é... Doctor Who também, é. Orphan Black, isso. American Gothic e Another Life. E trabalhou até 2021, espero que ele esteja com dinheiro no bolso. Muito feio, coitado. Ele tá com 40 anos, mas tá inteiro. Deixa eu ver como é que ele tá hoje, porque eu tô assistindo ele no passado, né, no seriado. Esse maluco eu me amarro nas cenas que eu vejo esse Ethan Kutoski. Que é o gurizinho que ele faz o Carl. Ah, sei. Cara, que personagem legal. Você tá em qual temporada? Eu não comecei a ver, eu vi uns vídeos assim, eu tô interessado em começar a assistir. Ai, cara, é muito bom, eu tô viciada, tô vendo um atrás do outro igual uma maluca. Aí eu botei assim na minha cabeça. Eu vou ver uma temporada, aí eu intercalo com outra coisa, né, vejo um e não conseguiu. Um outro. Não tô conseguindo, eu tô engatando um atrás da outra, daqui a pouco eu vou zerar. Mas é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Assistam, é show. É um puro suco de uma família caótica. E, de certa forma, a gente que viveu meio mais pra lá do que pra cá, em famílias doidas, acabam se... A gente acaba se identificando, né? Eu só lembro da cena que eu vi do parto de uma garota dessa série, dessa família aí que... Ah, não, deve ser... A criança deve ter sido meio de Down. Não! É asiática. Eu nunca disse que você era o pai. Caraca. Meu amigo. Esse é um núcleo problemático. E é um núcleo de uma das minhas personagens favoritas. Eu tenho duas personagens favoritas. Que é a Sheila. Que é a mãe dessa menina que tá dando a luz. Ela é uma personagem incrível. E depois vem a Vi. Que é a Verônica. Que ela é de um outro núcleo. Elas são as duas mais maravilhosas pra mim. E até onde eu tô assistindo na sexta, eu acho que na quarta ou na quinta a Sheila saiu. Assim, com uma abertura pra voltar a qualquer momento, sabe? Mas até agora Sim. Não voltou. Eu tô sentindo uma falta. Queria que ela voltasse urgente. Ai, não vou falar muito pra não te dar spoiler, não. Assista que é bom demais. Eu gosto de spoiler. Eu tô vendo Sandman, no caso. Só que Sandman eu li uns 3 arcos do gibi. Aí eu tô vendo a série, só que assim... É muito ruim você criticar um personagem depois que um bando de gente criticou, que foi o John Constantine, que na série é a Joanna Constantine. Constantine. Porque muita gente reclamou, mas era aqueles fãs, o nerdola, machista, ai... Enjoado. É. Da morte negra? Não, não, não tem o Constantine? Eles colocaram uma mulher pra ser o Constantine. Ah, sim, verdade, verdade, lembrei. É porque tem tempo que eu assisti. Isso, que essa personagem ela até existe. A Joanna é uma ancestral do Constantine. Isso, é como se fosse um parente, né? Dá a entender assim. O personagem é um ancestral dele. Eles adaptaram, pegaram ela e colocaram no presente. Porque vão fazer uma outra coisa de Constantine. Antes da Warner dar louca, além do... Ia ter o filme do Keanu Reeves. ia rolar uma série de TV com o Constantino, então não puderam usar na série o John, mas usaram a Joana que tava livre. Só que já a história que eles botaram é baseada no John. E eu não, só que eu não gostei. Eu adoro a Joanna Coleman, porque eu sou fã de Doctor Who e tal. Por exemplo, ela não fuma na série. Eu não gostei disso dela não fumar. Eu queria aquela coisa de um Constantine fumante. Porque eles estavam assim, é o John mulher. Basicamente o personagem. Até a questão da namorada ali e tal. É parecido com o que rola no gibi. Mas será que eles não colocaram 100% das características? Justamente pro pessoal não... Ai, tá copiando. Se são dois personagens diferentes... Se são dois personagens diferentes, por que que vai... Ah, copiar igualzinho, sei lá. O povo gosta de reclamar. Se, o que fosse sair, o povo ia reclamar. Essa é a verdade. Não, mas é que fosse sair, eu reclamar. Só que já que eles fizeram... Eles só usaram o nome da personagem do passado. E o Sandman até fala... Eu conheci uma Joanna Constantine. É, espero que ela já me serviu antes. Eu espero que essa descendente me sirva. Então a gente sabe que seria... Aquele era o Constantine, só que mulher. Não era a Joanna do passado. Uhum. Que deve aparecer na segunda temporada. Talvez ele use a mesma atriz como o subterfúgio. Mas... Essa personagem era pra ser o John. Então era pra ser fumante. A própria questão dela ter o trauma, que ela mandou uma garotinha pro inferno. Uhum. O John, ele mandou porque ele tava bêbado. Ele foi fazer merda bêbado, achando que ele ia conseguir vencer um demônio bêbado. Na série de TV, ela era uma aliviada. Porque ela tava resolvendo sozinha. E a garotinha entrou no lugar lá e acabou indo. E ela não conseguiu puxar a garotinha de volta. Mas, tipo, não foi culpa dela. No gibi, é ativamente culpa do John. A garota foi condenada por culpa do John. Então ele tem esse peso. Ele não consegue dormir por causa disso. Na série, eles colocam isso. Porque eles adaptam da melhor forma pra vender. A gente sempre... Porque agora... a construção do John é ser quebrado por vários motivos. Esse é um deles. A culpa é literalmente dele. Se não fosse ele, ninguém teria... Não tá errado. E a Joanna, ela chega pra resolver um problema. Então, assim... Ela não foi a causadora do problema. É isso que me irritou. Ela foi, tipo, pegando fogo cruzado. Aí você fica, tá, a culpa não é dela. Tava no lugar errado na hora errada. Exatamente. É, sei lá. Agora, importante, tá? 28 de julho vai estrear a segunda temporada de Good Omens. Ah, o Bons Homens. Isso, e eu estou ansiosa. O Neil Gaiman escreveu, mas tá faltando uma pessoa, que o Neil Gaiman escreveu esse livro em dupla. E o outro cara morreu. Eu não sei se essa temporada vai se segurar sozinho. Segurar só com o Neil Gaiman, né? Seja o que Deus. Eu não vi nem o trailer ainda, que eu tô esperando. Eu tô tão envolvida com Shameless que eu tô tentando não me envolver com mais nada. Aí eu vi um primeiro episódio desse seriado, o Silo, na casa de um amigo, e eu baixei aqui tudo hoje pra ver, mas eu tô querendo primeiro me desprender do Shameless. Não tô conseguindo. Eu tô vendo duas séries, que eu tô vendo essa e eu tô vendo Kamen Rider Kuga. Que é muito bom, porque a série é dos anos 2000 e, assim, é pra crianças, porém crianças japonesas, então é uma trama policial que tem morte, tem umas paradas muito pesadas, que tem gente falando sobre suicídio. Aí você fica, para crianças. Eu acho maneiro essa parte de você não tratar uma criança igual um idiota, sabe? Uhum. Eu acho maneiro, porque, cara, é muito bom. Os caras vêm com um cadáver ali, cobrindo um cadáver. Ó, morreu não sei quantos. A gente tá investigando aqui. Por isso foi o trabalho dela. Aí você fica, cara, isso nunca seria feito em outro país, pra esse público. Eu não dificilmente tenho contato com entretenimento assim, coisas orientais. Agora que eu tô frequentando mais lá a salinha dos Amish, e eu fiz amizade com a Laiopa, ela me passou, na verdade, não foi nem anime, nem Tokusatsu. Ela passou uns negócios de uns tailandeses lá. Nossa senhora, que doideira. Os tailandeses que se agarra, tudo suado, os peitão suculento, assim. Mulher, que isso? Coisas... O que você tá assistindo, Priscila? Eu vi só uns capítulos lá, esqueci o nome. Eu fiquei chocada. Falei, gente, tem isso mesmo, é? Eu fiquei tanto tempo me resguardando dos entretenimentos orientais e tava perdendo esse monte de coisa. Séries orientais são boas, eu adoro dorama. tem que voltar a assistir. Não. Eu tava assistindo a Uma Advogada Extraordinária. Ah, não, eu não assisto drama de Netflix, não. Por quê? Cara, eu acho muito o enlatado do enlatado. Porque são coisas feitas pra vender. Não é feita não, pra não vender, é de vender. Nicho. É coisa de assim, nicho. Não é só o que faz sucesso, é tudo que faz sucesso que é vendável pro ocidental. É tipo assim, você tá pensando uma coisa muito específica e vendendo. Eu gosto de assistir coisas, não vou dizer underground, mas um conteúdo normal, sabe? É, não, eu te entendo. Mas eu acho que eles fazem isso propositalmente para poder vender. Essa é a questão. Não adianta botar no catálogo um material que não vai ter saída. Eles vão investir numa coisa que eles sabem que não vai vender, porque é uma coisa de nicho. Pessoas específicas, um pequeno grupo assiste, e eu vou fazer isso pra eles? Não vou. Não, assim, sim. Entende? Mas as duas coisas podem existir, e aí assiste o que quiser, quem quiser. Essa é a beleza, cara, da diversidade. Sim, sim. Posso falar uma coisa? Sim. Voltando rapidinho, seis meses, eu sei que a Gwendolyn é uma ótima atriz, tal, mas, cara, eles perderam tanta chance de meter aquele tom alguma coisa pra fazer o Lucifer na série. Em vez de colocar ela. Que tom? Não tem aquela série Lúcifer? Ela é baseada. Sim. Ela é baseada no gibi. Ela é baseada no spin-off de Sandman, que é Lúcifer. Uhum. Eles perderam a chance de usar o ator. Ah, Tom Ellis, o nome. Colocar ele naquela série, tipo assim, já que era tudo Netflix, e colocar. Ah, depois disso aqui eu fui Entendi. Montar o meu bar. Colocaram ela, que eu fiquei assim, gente. Perderam, né? Tanto que a Mazikin aparece e a outra atriz, eu fiquei, gente, era só colocar ele. Ele aceitaria gravar isso numa boa. Assim como ele participou da Crise das Infinitas Terras. Tem esse negócio que eu falei do nome, que na série eles chamam Constantine, que é por causa do Imperador Constantino. Uhum. Isso foi usado acho que uma vez no gibi pra fazer rima. Só que todo mundo chama de Constantine. No filme em inglês é Constantine. É John Constantine. E aí na série, no crossover da crise, o Constantine vai pra Terra 666, que é a terra do Lúcifer. Bate na porta pedindo ajuda. Aí o Lúcifer olha assim, ah, Constantine. Aí o John olha assim, Constantine. Tipo, você tá falando meu nome errado, cara. Foi um troço tão bobo que assim, quem é fã pegou a referência. Eu não assisti. Disso tudo que você acabou de falar, eu não tenho contato nenhum, então eu não entendi nada. Provavelmente os ouvintes entenderam, mas eu não. E nem o próprio Lucifer também eu assisti, não sei lá, sou totalmente desprendida. Eu não gosto dessa série. Foi uma febre, né? O pessoal falava muito. Foi. Só que o que me irrita é que aquela fórmula: pessoa com alguma habilidade vai ajudar um policial. Mano, ele é o capeta. Ele tá prendendo criminosos. Não é nem dele fazer a boa ação, é dele simplesmente. Ele podia usar os poderes dele e resolver isso num segundo. Mas ele curte a emoção de investigar o crime. O drama é ele tá ajudando. Não com o quê, com que poderes e qual. É, aí ele se apaixona pela policial. Aí aparece a filha dele, aí aparece o pai dele. Então não perdi nada, né? Que bom. Já dizem que é muito boa. É assim, série pra dona. Só não falou nada, né, até agora. Aí, surfis. É uma série que... Inclusive, eu queria... Lucas, tá aí? Ele tava falando e caiu aqui pra mim também. Eu achei que eu que tava caindo. Eu também caído. Achei que eu que tivesse dado um problema aqui comigo, ó. E aí, Pri, beleza? E aí, surfista, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem. De boas. Vamos aí, jogando conversa fora. Cadê o Lucas? Deve falar sem entender nada. Deve estar falando sem parar lá, que ele não para, né? Que ele começa e não para. Nem deve ter percebido que caiu. Esperar ele voltar. A gente estava falando das séries que a gente está assistindo. Aí ele entrou naquele espiral de doideira de Tokusatsu que ele assiste. Eu estava falando do Shameless, que eu estou viciada. Cara, eu tô sem dessa pauta aí, eu não estou dominando, porque Tô vendo nada ultimamente. Assistindo nada, só... tá só nada, vivendo a vida adulta. É. O homem trabalhador, pai de família. É, bicho, tá osso. Ele caiu, ó. Agora ele caiu de vez. Agora ele caiu de vez. Deve ter reiniciado lá alguma coisa. Caramba, coitado, Lucas. Mas tá tudo bem. E tinha engatado aí uma coisa, hein? Tinha engatado algo interessante. Fala aí. É. E tá falando de um monte de coisa que eu não entendo. Não é nem por conta do... É porque, assim, eu cancelei o Netflix, né? Por causa daquela, daquela palhaçada lá. E aí eu... O que eu tenho feito, tipo assim, pra me entreter é apenas jogar. Jogar lá no Game Pass. Uhum. E é isso. Voltou aí. Sério, eu tô, a minha internet caiu do nada, gente. Desculpa. A gente ficou um tempão em silêncio. Eu achei que eu tinha caído. O surfista achou que era ele que tinha caído. No final era você. Sempre cai com quem tá falando empolgado. É, pode crer. É uma tristeza, né, bicho? O que eu ia falar, eu tô me relembrar. Vocês ouviram até que parte do que eu disse? Ah, tava falando da piada do Constantine, Constantine. E aí quem é fã e reconheceu e tal, aí bum, caiu. Ah, tá. O que eu ia falar é que eu acho engraçado que as séries do CW, essa Lucifer, ela é feita igual Malhação. Malhação era feita pra adolescentes. E aí quem mais assistia eram donas de casa. Pelo horário e tal, acabou sendo uma série feita pra... uma novela pra donas de casa. E isso não é nem preconceito, é realmente pesquisas público que era atingido. E as séries do CW, Quatro Coisas, chegou até a comentar que é série pra nerd, que era série de dona de casa, série de mulheres entre 20 e pouco e 40 anos que assistiam. Então a série do Lúcio era basicamente isso. Tanto que tinha um monte de cena dele sem camisa. Era aquela série pra dona de casa, sabe? O cara malvado que tá fazendo algo bom. Era pra ser adolescente e eles acharam que é pra senhorinha, sabe? Foi isso? Isso, virou uma série. Porque se você for olhar, ele é o cara bombadão, ele é o cara malvadão, mas ele faz coisas boas e se apaixonou pelo policial, sabe? É quase um livro da Sabrina sendo vendido. Uhum, uhum. Eu acho graça nisso, sabe? Eu não acompanhei. Sei lá, eu fico com preconceito quando, ai meu Deus, todo mundo tá vendo, e ai que legal, e aí eu fico, aí eu, sei lá, vou caçar outra coisa pra ver, aí não, caçando outra coisa pra ver, eu não ganho spoiler, é ótimo, é ruim porque não tem muitas pessoas pra conversar, né, porque aí geralmente o pessoal Priscila, tá falando só daquilo. Eu gosto de spoiler. Anti-mainstream, né? É, ela eu sou anti-mainstream. Se tiver bombando, ela não vê. Não, não quero, não gosto. Odeio. Mas eu fico meio assim, porque antigamente, quando, por exemplo, acho que a última série que eu assisti assim, na onda, na hype, foi o Game of Thrones. E aí eu fui ficando meio puta nas últimas temporadas. Eu desisti. Não por causa da série. Foi um cocô o final e tudo mais, mas não por isso. Mas porque como todo mundo tava falando daquilo o tempo inteiro, e eu não gosto de receber spoiler. Então eu tinha que ficar não podia nem sair no meu portão. Tinha gente me dando spoiler. Imagina entrar na internet. Então isso me dava uma irritação. Aí eu falei, mano, eu vou parar. E aí, hoje em dia, se eu começo a assistir um seriado que eu sei que até hoje tá tendo temporada, eu evito de entrar nas comunidades. Que aí eu tenho a experiência completa como eu gostaria de ter, sem spoiler. Eu sei que vocês são a favor de spoiler, mas eu não gosto. Fico puta da vida. Não, mas a gente respeita também, assim. Mas o lance aqui, engraçado é que tu tava falando aí, Priscila, eu fiquei pensando aqui numa coisa. Hoje em dia a gente, tipo assim, acho que a última série que a galera acompanhou nesse hype todo de ah, meu Deus, vamos comentar. Tá esperando, nossa, semana que vem, só semana que vem. Aí, tipo, domingo à noite o Twitter ficava uma merda, porque todo mundo comentava ao mesmo tempo. Aí, se você não estivesse assistindo, você não tava entendendo nada da conversa. Ah, mas A última série que teve isso, acho que foi Game of Thrones mesmo, né? Nem conseguiram fazer isso com nem com aquela... Nem com House of Dragons e nem com The Last of Us, né? Porque como é um streaming, como sai e você pode assistir no streaming na hora que você quiser... Isso. E, tipo, pulveriza, né? Às vezes eu vou estar comentando, tô vendo aqui. Tô comentando ali, então. Deixa eu só. Bolha. Não, deixa eu só concluir, Lucas, rapidão. Aí, eu tava pensando nisso, questão do Game of Thrones, né? Porque, assim, agora a gente tá consumindo série como... É mais no streaming, né? Não tem mais série de TV, assim, né? Acho que a Game of Thrones foi a última mesmo de TV, de canal fechado pra galera assistir, uhum, e tal. E como a gente tá assistindo muito no streaming, né? Aí cada um assistiu uma coisa diferente, né? Tipo assim, é muito a minha experiência com aquela série e tal. Tanto que eu fiquei até surpreendido que o Mandaloriano... Eu não vi ninguém comentando Mandaloriano. Eu digo, ué, tá saindo mesmo essa série? Não vejo. Tem ninguém comentando. Tá meio Disney, né? Tá meio, sei lá, desanimado de Disney. Aí fica muito nisso, né? Tipo, cada um tá vendo no momento, aí cada um vai ver no momento, às vezes vai comentar alguma coisa, pô, assistir essa série aqui é legal e tal. Mas não tem mais esse lance de, é aquele hype todo, aquela, como é que se diz, aquela movimentação nas redes sociais com relação a uma série específica, né? Achei interessante isso. É aquela coisa parecida com o final de novela das nove que tinha até antigamente. E aí transferiram um pouco para alguns seriados de TV e agora realmente não tem mais, porque hoje em dia até as novelas o pessoal assiste por streaming. Então não tem mais essa... Foi um problema isso, inclusive, para aquela novela do Cameron Raymond, que eu esqueci o nome. Eu vou falar agora, sem edição, gente. Que ele era dono da favela? Não, que ele era gêmeo. Gêmeo? Que ele fez o irmão gêmeo. Ah, não, Cauã Raymond, tá? Você falou Cauã Raymond. Na minha cabeça veio Caio Castro, não. Caraca, como? Um Lugar ao Sol. Porque essa novela não deu audiência na TV, mas ela dava no streaming da Globo. Pois é, só que loucura, aquela... né? Que interessante. É. Interessante. Então assim, a gente tá vendo um outro modo de se produzir e se contar o consumo, porque se você não visse a novela no dia, você perdeu. E se a novela não desse, se você não desse audiência no dia, acabou. O máximo é no dia seguinte e passar no sábado passar o último capítulo de novo. É por isso que morreu o hype. Porque você tem na mão a qualquer momento. Entendeu? Tipo. Mais ou menos, porque. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir as coisas de uma vez. Então, se eu. Pô, eu fiquei interessado nesse seriado aqui. Se eu sei que só tem dois episódios, eu nem começo. Eu só começo a ver se tiver pelo menos 5. Aí que tá. Novela não é feita pra ser assistido em maratona. Sim. É, depende de como o conteúdo é feito. As séries mas e séries. Mas agora vai começar a ser, né? Vai ser igual esse que a Globo lançou agora das não, flores. Não, mas da aí é diferente. Todas as Flores foi escrito pra ser desse jeito. É isso, então. Agora eles vão começar a adaptar. Porque a projeção é que as pessoas consumam. Mas aí pelo tá. Globoplay e não pela TV. Eu acho que vai ser diferenciado, porque essa foi um teste. Eu acho que eles vão fazer um modelo híbrido. De duas novelas. Uma novela streaming, porque o grande problema é que Travessia, o correto era Todas as Flores estar passando no lugar de Travessia. Com certeza, porque Travessia só que ela foi um pouco. Não, ela foi jogada pra ser a grande novela da Glória Pérez e a outra ficou de lado. Agora foi Pérez, pro streaming. Coitada. É, e aí a gente Nossa. Viu no que deu. Horrível. Porque, assim, você fazer porte de novela pro Globoplay é fácil, mas você portar igual eles querem fazer Todas as Flores e jogar na TV, cara, a obra de TV, ela é feita com cálculo, a cena tem o tempo do comercial, do intervalo. Você se sai cortando, perde o ritmo. E o público-alvo é diferente também. Sim. Então, você, como você estava dizendo, as senhorinhas que estão em casa, donas de casa e tal, elas provavelmente costumam ver mais, né? Não que elas não tenham acesso a stream. Tem. Mas provavelmente, né, deixam rolando ali televisão durante o dia, canal aberto. E aí, esse é um público. E aí, a galera de streaming, eu quero ver novela, mas eu trabalho o dia inteiro, só posso ver à noite. Então, já acessa mais pelo Globoplay. Quem é essa galera? Então, é diferente da galera que assiste durante o dia. Então, é construído em cima... De cada público também, né? Diferente. Eles vão ter que começar a se adaptar. E até o tipo de coisa que você pode mostrar. Porque até aquela Verdades Secretas 2, que eu não gostei nem do primeiro, a segunda eu achei tão desnecessário, porém, ela foi exibida no Globoplay, com a versão sem cortes, com cenas quase que explícitas, e a versão da Globo que passou foi com censura, foi feita no escuro. Eles gravaram a novela duas vezes as cenas. Uhum. Pra poder... Porque não tinha como aproveitar o conteúdo na outra versão de uma. Então teve que ser gravado duas vezes. É, o pessoal vai ter que passar por esse período aí de adaptação. E ver qual é, porque... É como o surfista falou, não tem... A movimentação agora não é a mesma de antes, entendeu? Eu acho meio triste, porque a gente tá num período que a gente tem... Tinha tudo pra dar certo, mas a gente é tão bombardeado que não consegue acompanhar tanto. Bem, porque às vezes você escolheu o que você quer ver, talvez faça... Porque, por exemplo, se você só tem acesso à TV aberta e você não consegue escolher de certa forma, você pode escolher só ligar ou desligar a televisão, diferente do streaming que você escolhe o que você quer ver, certo? Eu acho que fica melhor pra gente ser seletivo com o que a gente está consumindo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque só que muita gente TV aberta acaba virando um meio de... um consumo que pode ser utilizado aí de forma errada, dependendo da situação, questões políticas e tudo mais. Porque você então... pega aquela TV da Fátima Bernardes, que ela brinca dizendo que ela matou a TV Globinho e tal, que ela fala, porque passava não sei o quê... Ana Maria Braga, depois vinha a TV Globinho e depois o jornal. A criança não ia saber que tava passando aquilo, cara. A gente comentando, a gente xingando, mas não xingando, o argumento lapidado seria: o seu filho tem Sky em casa e tem guia de programação. O pobre, ele se adapta ao horário que tá passando desenho, a criança pobre. Ele vai, nem que termine de ver o finalzinho da Maria Braga e vai começar a ver o desenho, ele vai assistir. Eu acho eu enxergo essa movimentação de acabar com programação infantil. Não sei, pode ser também uma visão bem leiga minha, mas o que eu enxergo que é uma forma que eles fizeram da galera ser obrigado a comprar streaming ou comprar canal fechado. Aí que tá, entendeu? Foi falta de... Assim, tem a lei de publicidade infantil, que não pode vender teve isso diretamente. Também. Sim. Só que, cara, não sei se você já reparou, já viu comercial no Cartoon hoje em dia? De venda de brinquedo? Existe. Sim. Você só não fica naquela coisa do eu tenho, você não tem, compre batom, sei lá. É adaptado, mas hoje em dia é pior, né? E hoje em dia é pior, porque você não precisa fazer propaganda. Você tem, por exemplo, canal de youtuber, de criança youtuber brincando com brinquedo. E sim, mas aí eu digo... Brinquedo, e aí a criança que consome... Esses canais, né, que se vê representado naquela criança, quer o brinquedo que a outra tem e tal. Sim. A publicidade, ela é muito mais acertada e muito mais assertiva hoje em dia com relação ao YouTube. Eu acho que é o seguinte, tem duas coisas, assim, no lance da morte da TV Globinho, né? Tanto que o SBT continuou de boa com o horáriozinho dele ali de infantil e tal. Mas eu acho que o que matou a TV Globinho foi financeiro mesmo. Tipo assim, como rolou a lei da publicidade infantil, né? A Globo, ela não viu mais vantagem. Não tinha mais como vender publicidade para aquele horário infantil, tá ligado? Sim, sobre mas isso... Deixa eu interromper rapidinho, só para fazer uma pergunta, rapidinho. Vocês se incomodam se eu abrir live da nossa conversa? Ou vai ficar nada a ver porque vai sair o episódio depois? Quanto faz, cara? Vai na fé. Tá? Eu não vou aparecer, não, só vai ficar a voz. Não, eu vou streamar aqui essa telinha nossa, onde seriam as câmeras. Mas só abre a câmera se quiser. Tem nada não. Ah, beleza. Tranquilo. Okay. Eu vou ficar aqui só no áudio. Então, eu vou avisar, né, que eu não vou botar vocês ao vivo pra depois botar vocês pra xingar vizinho aí e depois dar merda pra vocês aí. Não, tô tranquilo, de boa. Mas o que eu tava falando é o seguinte, que, tipo assim, teve isso, né? Teve esse lance da... E eu acho que esse lance de, não, mas a criança não vê mais... É, tipo assim, o celular, cara, ele alcança muita gente. Tem mais celular do que a gente, né, no Brasil hoje. E as crianças, elas alcançam o celular, tá ligado? Só que isso é mais recente. Quando a TV Globinho morreu, ainda não se tinha essa parada de o celular tão forte, tá ligado? Isso faz 10 anos já, bicho. Então, assim, foi puramente financeiro mesmo. Ó, não tá dando retorno. A gente tem que investir uma grana pra ter os desenhos e publicidade infantil não tá rolando. Então, fechou o programa, botou lá um programa pra senhorinhas e tal. É o puxadinho da Ana Maria Braga, né? Se tornou ali o puxadinho da Ana Maria Braga. Bota a Ana Maria Braga, aquela galera que acorda um pouco mais tarde, senhorinhas que acordam um pouco mais tarde, Vamos ali assistir o encontro lá com a Fátima e tal. E hoje em dia nem mais Fátima é, né? A Fátima foi embora. Tem encontro com Patrícia Poeta. Pois é, então acho que foi mais financeiro mesmo. Ficar concatenando, dizendo, ai não, mas porque criança não. Não, cara. A Globo é uma empresa, bicho. Não, não é assim que a banda toca, tá ligado? Tipo, o que eu ia te retorno, falar, fecha. Corta. Eu concordo. Eu concordo com o que você disse, Sufis, mas o que eu ia falar é que o modo de se produzir comercial também foi um pouco de preguiça de se adaptar. Porque se você pega um comercial na Cartoon, eles vão lá e... O comercial não fica nessa coisa. Ele mostra o brinquedo, tudo, e vende o brinquedo. Agora, os comerciais como era antigamente, era praticamente falando, peça pro papai e pra mamãe pra comprar. Não teve uma boa vontade de se adaptar. É só você pegar a reportagem... O pior é que hoje em dia também não é muito assim não, viu, Lucas? Porque, como eu falei, a promoção de vendas com relação a brinquedos... Não, mas ignora o YouTube, eu falo de TV. Mas é que tá, o ponto é que você mal vê publicidade pra criança hoje em dia na TV aberta, pelo menos. Mas, não, tô falando da TV fechada, cara. Tô falando que a TV aberta desistiu. Aí é que tá, esse aqui é um ponto interessante, né? A TV fechada, porque aí é que tá, a TV fechada ela realmente é um recorte pra não é abrangente. Né? A TV fechada, ela parte... Assim, pressupõe-se que o público da TV fechada seja um público que possa pagar a TV fechada, tá ligado? Então, uai, se você, né, paga Gatunet, é sua. Aí. Não, eu não, tudo bem, eu tô falando assim, pressupõe-se. Se tá, você paga Gatunet, é sua. Não vem, não, não concordo. Vem a crítica Gatunet. Eu concordo. Mas eu tô falando assim, a pressuposição com relação à TV a cabo é que o valor dela, né, seja um recorte bem risco, né, para uma parcela da população, entende? Então eu entendo o que você colocou aí, mas é porque é um pouco diferente, eu acho. Porque a criança pobre, ela não tá sendo bombardeada com a TV aberta, tá ligado? Tipo, você não tá sendo bombardeada, não tá... A publicidade, o que eu quero dizer é que a publicidade infantil para criança pobre não tá chegando a ela através da TV, tá chegando a ela através do YouTube. Até porque nem na TV aberta nem tem mais, tá ligado? E o recorte da TV fechada, ele é baixo. Querendo ou não, o recorte da TV fechada é baixo. Comparado ao YouTube, né, que você tá falando. Eu tô comparando isso, comparando ao YouTube, é muito baixo. Inclusive, a criança que tem TV a cabo também vai ter o YouTube, tá ligado? Então, ou seja, como é que eu posso dizer? O alvo, né, tá sendo atingido muito melhor no YouTube. Porque, como eu te falei, ó, não precisa de muito, não. Na verdade, não precisa nem de nada. Essas lojas de brinquedo, essas coisas assim, cara. Não precisa de nada disso. Teve. Que eu, como pai, né? Tem criança aqui, né? Aí tipo, em loco, né? Eu observo em loco, né? Algumas coisas. Tem febres, né? Como tudo, a gente, quando era criança, tinha febres também, né? Tinha febre do peão. Tinha, pô. Aí a gente tomava remédio e ia pro médico. Febres de brincadeiras, né? As febres daquelas brincadeiras tá. Antigamente, né? E aí sempre tinha um álbum de figurinha que era mais foda. Tinha a época do ar, tinha a época do pirocóptero. Calma, criança, né? Calma, adultos hoje em dia, né? Porque é assim, você vai pegar, vai fazer isso. Né? Aí, então, assim, calma, aí, tipo, tinha febres, né? Hoje em dia teve uma febrezinha, aquele spinner, né? Fidget spinner? Assim? Fidget spinner. Fidget spinner, sei lá o nome. Também teve esses pop-it. Pop-it. A Pri sabe porque também tem convive com criança. A Leona. Né? A Leona, então. Ainda bem que a criança que eu convivo tem só um ano ainda. Não chegou pois nessa fase. Pois é, mas calma que quando ela começar a ter acesso ao celular e começar a ver... Aí você vai entender. Aí você vai entender porque a gente tá. E quando ela começar a pedir, me dê. Esse é o ponto, ó. Então, assim, não precisa, as empresas de brinquedos, assim, elas não precisam nem fazer muito esforço, né? Que nem Netflix. Vê só, vamos lá. A Netflix, ela não precisa nem, se ela quisesse, ela não precisava nem ter um mercado de marketing. Porque a gente faz propaganda pra Netflix de graça. De graça. Essa galera que trabalha com brinquedo é quase a mesma coisa. Eles mandam um kit pra uma dessas youtubers que tem, sei lá, 10 milhões de inscritos. Cara, o alcance que essa meninada tem pra atingir a quantidade de criança é absurda. E, tipo, mandaram um brinquedo, cara. Mandaram um brinquedo de graça. Tipo, olha o marketing, todo o marketing que tinha que ser feito na televisão antigamente. E hoje em dia, você manda um brinquedo pra uma dessas youtubers aí, com mais, sabe? Pra fazer uma campanhazinha. Ela faz ali um vídeo de 15 minutos brincando com aquele negócio. Atinge sei lá quantos milhares de crianças, sei lá quantos milhões de visualizações. E as crianças ficam tudo doido, bicho. Fica tudo perturbando pro brinquedo, pelo Popt, pelo fim de Spinner. Então, assim, é muito mais... A publicidade infantil, ela atinge a criançada de mais baixa renda muito, de forma muito mais assertiva no YouTube do que na TV. Então, acabou mesmo. O SBT indo pelo mesmo viés. O Silvio Santos é meio apegado, mas tá indo de base, né? Daqui a pouco o véio já morre também. E não vai ficar muita coisa, entendeu? Tipo... Então, surfista. Pra você. Oi, eu não escutei. Desculpa, Lucas, não entendi. Cortou. Acabou pra você. Ah. Aplicativo do meu delírio. Botei é, ainda tá botando. É porque tem que botar mais perto do microfone. Ficou um pouco longe. Ficou um pouco longe. Então quer dizer que, peraí. Que? Caiu de novo, fui eu, meu Deus do céu. Ouviram, ouviram? Não. Tem que botar um pouco mais perto do microfone. Você tá usando o supressor, aí ele... O bicho... Ah, tá. Porque quando ele vai botar, entra como ruído. Não vai, a gente não vai escutar. Davi, então quer dizer que... Deu errado. Ah, sim. Agora deu pra ver. Agora essa sim. Essa é muito boa, né? O que eu quebro toda a vida é a do Marquinho. Puta que pariu, Marquinhos. Oi. Cara, é muito boa. Pra mim, eu gosto do... O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Alô? Oi. Ai, o surfista que desapareceu. Não, acho que alguém chamou ele lá e ele voltou pra conversar. Tudo bem. Tá transmitindo a live? Sim. Cara, estamos ao vivo na Twitch. É. Existe um filme de terror chamado Titanic 666. Cara, ok. Vou até procurar aqui. Titanic. Eu tô pesquisando 666. Agora. 666. Mas, olha só. 2022. Existe um filme que quem me mostrou foi o Marcel, que é um filme de terror do Ursinho Pooh. Ah, você sim. Pooh. É Sangue Mel. Ué, tá em domínio público. Que chocada. Eu vou... Ai, meu Deus, parou de... Pronto. Ah, já entrou um amiguinho meu aqui. Oi, Elick, bem-vindo. Olha só, Titanic 666 é um mockbuster produzido pela Asylum. Deixa eu ver a sinopse. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Eu fiquei chocada. Que isso realmente existe. Agora deixa eu ver esse do Titanic, eu fiquei curiosa também. Ó, forças sombrias de profundezas sobem à superfície, aterrorizando todos a bordo do Titanic 3. E ameaçando repetir um dos maiores desastres da história. Agora o iceberg... Né? Agora o iceberg vai ser vingado pelo aquecimento global, eu acho. Deve ser isso. Provavelmente é isso. Jesus, já quero. Porque esse tipo de filme... É esse tipo de filme que a gente vê lá no meu canal. Filme pra... chorar de tão ruim. Você tem que assistir aquele Família do Bagulho, que é muito bom. Ah, mas esse nome pra mim é estranho, não. Como é que é o nome original? Família do Bagulho? É, não, o original em inglês. Ou é nacional lá, o filme? Cara. Não, é gringo. O Ilick tá falando aqui que existe a continuação do Titanic chamado Navio Fantasma, com uma cena ótima de um cabo de ferro. Não conheço. Então, quando eu era criança, tinha um desenho do Titanic. Que o final era alternativo, que aí o Jack se salvava na porta. E aí fizeram Titanic 2, a aventura continua. Nossa senhora. Pera aí, vou pesquisar. Eu lembro do Navio Fantasma. Navio Fantasma é um filme interessante, assim. É um bom filme não, mas é um filme interessante. Antiguinho. Eu fui pesquisar o Titanic 2, apareceu o Titanic 2 de 2010. No centenário da viagem de Titanic, o navio luxuoso e moderno Titanic 2 segue o mesmo rumo do homônimo. Mas uma tsunami lança um iceberg em sua rota. Os passageiros da tripulação precisam evitar o destino. As pessoas têm uma coisa com o Titanic, né, cara? Porque realmente pensaram que, tipo, beleza, que é ficção, né? Mas, Pri, tipo assim, não. Pri, desculpa, a galera desculpa. Vai querer. Pri, apareceu aqui, que eu fui pensar o Titanic, depois foi ver a animação, apareceu. Titanic 2, o retorno do Jack. Imagina o Jack voltando, cara. Ih, meu Deus, que horror. Meu Deus. O Solar Invernal, igual cara. O Evil Dead lá. The Evil Dead. E voltando um cadáver. Não, ele meu volta Deus congelado Deus. No futuro de Pandora e você descobre que o Jack de Pandora é ele. Meu Deus. Ele ficou muito tempo congelado. Ele e o Roberto Carlos. O Iligo falou aqui, o Titanic 3, Jack's Revenge. Aqui, ó. Voltar puto pra se vingar. Titanic 2. Eu cabia na porta. Ó, Titanic 2, a lenda continua. The Legend's Going On. É um filme dos 2000. O pessoal... Quem, gente? Não sei também, porque o ser humano é tão imbecil. Mas, digamos... Beleza, né? Que isso é ficção, então não tem como levar em consideração esse tipo de coisa. Mas se você entraria num navio chamado Titanic? Ah, eu entraria pela vibe. Puta que pariu. Então, é isso, galera. Imagina, isso, você entra chama-se, lá... Isso chama-se... Como fala... Seleção Natural, que... o nome. Não, vai dizer que não seria maneiro. Você entra lá, sabe, não. Tocar um instrumento. Aí o navio tá afundando, você vai morrer, você morre tocando. Igual a galera morreu tocando um instrumento lá, a banda tocando. Você cara, começou... É muito maneiro. Não, Lucas, você tá sendo contraditório. Você começou esse podcast aqui dizendo que queria viver pra sempre. Aí na primeira oportunidade você entra num Titanic. Você mas tem aí, que se decidir. Cara, eu posso viver pra sempre? Não, então já que eu não posso viver pra sempre, eu vou morrer logo. Então, é simples, você eu não tá posso ter errado. O que eu quero. Não, tá errado esse discurso. Não, seu. Se eu tenho mortalidade? Não, então vou morrer de um jeito interessante. Meu Deus, que tristeza. Mas não tem, e ainda por falar em Titanic, né? A gente não falou disso no Rota, que é o. Foi de submarino aí, galera? Foi de Americanas. Como, não tem como confiar nas pessoas serem inteligentes ou não, que tem muita gente imbecil. E algumas delas têm muito dinheiro. Gente, o Titanic 2 não tem Jack e a Rose na animação. É outro casal, pelo que eu tô olhando aqui, tá? Eu só tô avisando porque eu tô achando a trama tão interessante. Bom, né? Bom, tô né? Olhando aqui. Achei que bom. Seria tão maneiro se fosse o Jack e a Rose. Não, a gente tem que curar esse trauma de navio. E a gente vai no Titanic 2. Vamos, amor, vamos. Aí tudo de novo. Puta que pariu. Não, aí tá todo mundo desesperado e eles tão calmos assim. Ai, de novo, gente. Pega a porta, vai, pega a porta. Quem aguenta isso, cara? Olha. Agora vou ter que dizer. O filme é chato, hein? Titanic é meio chato. Desculpa dizer isso aqui. Muita gente gosta. Titanic é um filme. Titanic é um filme meio chato, hein? Eu só gosto da parte que. Engraçado quando eu era mais novo. Acho que eu só assisti o Titanic uma vez completo. Das outras vezes que eu assisti, foi só pra ver aquela parte da desgraça, que é a parte melhor do filme, né? Mas é o momento da ação, né? Porque é um filme de romance. O Titanic é o filme que os nossos ancestrais levavam as namoradas no cinema pra poder assistir, cara. É um filme de romance que a Globo passou agora pro Dia dos Namorados. Que filme de bom, bosta, né? Que bonito, né? Limão de cocô. Ai, Dia dos Namorados. Vamos ver Titanic? Lindo. Lindo. Ai, que romântico. Cara, mas eu gostava da parte que eles começavam. Porque assim, o filme era muito longo, né? Quase 3 horas, né? De filme pra época. Eram né? 2 VHS que pra, o pessoal fala. Época, né? Era 2 VHS. E aí, tinha um VHS era só a parte do romance, aquela coisa toda. Ele desenhando ela. E tudo mais. Ah, mas aí vai dizer que você nunca chegou pra sua esposa e falou que vai desenhar ela como uma das suas francesas. Nunca. Pra nenhuma namoradinha, nem pra sua esposa. Você nunca falou isso. Coisa eu ridícula. Vou te desenhar como uma das minhas francesas. Se eu quisesse me despedir dela, eu nunca mais é a pessoa. Tem uma. Quem aguenta isso, cara? Quem é que aguenta? Cara, aí tipo, a outra VHS, lá pela metade do VHS começava o filme bom mesmo. O bom do filme começava lá pela metade da segunda VHS, bicho. Era demais, era terrível. Filme de romance. Quem não gosta de romance, quem só quer saber de um pente, vê na segunda VHS. Exatamente. Quem quer romance, lê um livro e assiste a primeira fita. Exatamente. Nossa, deixa eu fazer totalmente off-top. O quadrinho da Sarjeta é gente legal ou não? O quê? O quê? Padrinho na sarjeta, que eu mandei o print aqui no Discord. É uma pessoa legal ou não? Só pra eu saber se... Cara, não dá pra dizer se a pessoa é pessoa legal ou não. É meio complicado de falar, viu? Eu tava falando dele no Twitter antes de eu parar de usar, por isso que eu tô perguntando. Ah, mas há um tempo atrás eu mandei, dei umas piadas nele aí no Twitter, mas nada demais. Coisa de Twitter, cara. Twitter você não pode levar pra vida, não. Twitter é uma... Como é que se diz? É uma microesfera da nossa realidade que você não pode levar a ferro e fogo, não. Antes da gente entrar, né, no assunto Twitter, falando que vai render, Twitter, que eu, né, sei que sim, o Ilick fez dois comentários bons aqui, que ele falou que só pode entrar no Titanic se ficar tocando My Heart Will Go On 24 horas por dia. E depois ele falou que são dois VHS do filme. Um é chamado Um Pouco de Droga. O outro é chamado Um Pouco de Salada. Salada. Pra manter o equilíbrio. É isso. Ótimo, ótimo comentário. Mas agora, uma coisa. Vamos falar assuntos correlatos, né? Sandy Júnior, My Heart Will Go On. Tem que tocar essa música, gente. Na versão brasileira do filme, do Titanic 3, tem que tocar em cada sonho do Sandy Júnior, que é a versão BR da música. Mas vamos pra assuntos correlatos, né? Porque vocês estavam indo puxar o lance do submarino, né? Quem puxou foi a pressão. Eu não fiz nada. Quem puxou foi o fundo do mar. Foi o fundo do mar, exatamente. Já tô com o bracinho porque assim. Porque já é o quê? O Titanic, a gente já tá com o pezinho aqui. A gente tá falando do Titanic, né? Tá com o pezinho aqui no submarino, né, cara? E outra coisa que tá sendo afundada por um bilionário, né? Que é o Twitter, né? Sim. Porra. Se bem que o Musk, ele teve a ver também com o submarino, porque parece que eles estavam usando um satélite desenvolvido pela empresa dele lá, né, pra se comunicar com a Terra. Mas esse submarino tá na mão de tanta gente que eu tava vendo um vídeo dos galãs feios, que diz que o Marcos Pontes, aquele... Ele vendia, tava vendendo. Tinha uma empresa dele que vendia passagem lá pro submarino. Caralho, maluco. Esse submarino é o Nirvana da merda, né? Uniu todas as tribos, maluco. 6 graus de... É 6 graus de distância do submarino, tá ligado? Tem aquele 6 graus de separação, né? Vocês viram, cara, tem um meme. De separação do submarino. Pegaram o mal comemorando porque o maior espécie de Titanic tava nesse submarino. Aí tava assim, o segundo maior nesse exato momento. Tava um cara fazendo um churrasco, tomando cerveja, tipo, felizão, agora eu sou o primeiro. Cara, o maior especialista de Titanic tava no submarino? Eu vi um troço assim, o cara era o maior, cara, tá ligado? Não pode ser, maluco. Não pode ser. Deixa eu confirmar aqui. Não pode ser que o maior especialista de Titanic seja tão idiota entrar no submarino desses aí, não, cara. É inacreditável. O aluno mais fraco do Senac. Ele morreu no submarino. Que bosta. Paul Henry Nargolete, que também conhecido como PH, era uma das maiores autoridades do mundo do que você tava no Titanic. Eles estavam no submarino do Ocean Gate que implodiu. Cacete, maluco. Tá perdido. A ciência é por isso que a ciência tá perdida. O maior especialista do naufrágio morreu. É por essas e outras que a gente não encontra a cura do câncer, cara. Os caras Todo mundo é burro, né? Até as pessoas inteligentes são burras. Estamos fodidos, sociedade, humanidade. A gente não vai ficar muito tempo na Terra, não, tá? Cara, mas eu gosto de pensar, eu quero pensar que ele... Não, submarino, igual o James Cameron usou, tal, tecnologia de ponta. Aí chegou lá, não tinha como cancelar, ele olhou assim, gente, submarino. Tá aqui. Não, isso aqui é um tubo PVC. Não, submarino, gente, cadê? É isso aqui, gente. É isso aqui, eu vou nisso aqui. Tá, tá bom. A gente vai fazer, vai como? Não, é só eu ficar sentado no chão aqui e eu vou contando com o joystick da Logitech. Esses velhos cheios de dinheiro, eles ficaram sentados ali naquele lugar esse tempo todo. Eu tô sentado na cadeira gamer, minha coluna já tá doendo. Como é que esses arrombados conseguiram ficar sentado lá tanto tempo assim? Cara, sabe, agachadinho assim, ó. Isso aí, gente, não existe. Não, cara, imagina uma coisa. Imagina isso é uma sketch do Zorra Total. Né? Não tem filtro. Você imagina se alguém peida ali e aquele cheirão de merda. Já tem isso, porque tinha um banheiro dentro, que era um buraco, não é? Que eles iam lá e... alimentavam os peixes. Cara, e aí a pessoa olhar tudo isso e falar, beleza, é assim que funciona? É assim que funciona, eu quero ir. Toma aqui, muito dinheiro, me leva. Caralho. Cara, a escotilha era muito pequena, tinha telas pra você poder ver. Aí você gasta um dinheiro e tem que ficar vendo na tela. Aí você sozinho grava o vídeo e volta e me mostra. Pra ver assim? Por isso que eu quero ir no navio do Titanic, que é muito mais experiência. Titanic 4. Tá certo, já chegou no consenso aqui que tem vários Titanics, né? O Titanic 2 tem duas versões, então pra mim é o 3. É o Felipe tá falando aqui, ó. O submarino vai a 4 km de profundidade pra você ver uma tela. Gente, o Titanic 3 que eu tô pesquisando é o Titanic 666, tá contando como 3. A continuação canônica, pelo visto. Não é, é porque, né? 666, não tem um negócio de satanismo envolvido, não é? Não? Um filme de terror assim? Algo assim? Não, cara, você perdeu a história. Aí, Titanic 4, eu encontrei. É a sequência. Esse Titanic 666 é a sequência de Titanic 2. Qual deles? A animação ou do Titanic? Ah, sei lá, não sabia nem que tinha mais de um, você quer saber? Gente, eu tô botando Titanic, tá vindo uma capa de um troço aqui, que eu acho que deve ser um jogo. Tá assim, Titanic 3, Titanic 5, muito certo pra dar errado. Meu Deus. Eu vou mandar aqui pra vocês, que eu não sei. Olha quantos isso. filmes de Titanic tem dando merda, e os caras resolveram, não, vamos entrar nessa lata de sardinha aqui, vamos lá. Não entendo, não entendo. O pior é que esse negócio fazia. Deu ruim agora, mas esse negócio sempre fez aí, bicho. Ele já fez tá 30 viagens aí. Antes da merda. É, gente, olha só. Titanic 5. Olha aí no chat, eu mandei a capa do Titanic 5. Mas isso aí não pode ser sério, cara. Não pode ser. Eu tô abrindo agora o link, inclusive. Esse não é filme, não, é? É um livro. É um livro, né? Ah, mas isso aí. É, a classificação é de 6 a 14 anos. Mas se aí você parar pra pensar, Lucas, ó, tinha não sei quantos mil passageiros ali dentro do Titanic. Dá pra fazer 1 bilhão de histórias até gente, o momento em que, tá ligado? Eu desisto. Merda, existe então. O Titanic 6. O último mas que saiu é o Titanic isso, 6. Olha só, se você parar pra pensar, pelo ponto de vista das múltiplas histórias que existiam, né, das várias pessoas que experienciaram a tragédia, né, você pode fazer filme a rodo de Titanic aí, maluco. Livro, não, livro cara, eu sei, mas eu acho engraçado a fascinação com o Titanic. Ah, mas porque também... se você pensar, aquele incidente que a gente parou de voar Zeppelin por culpa dele, que é o... peraí. Acidente com o Zeppelin. Foi um atentado. Peraí, com o Zeppelin... é o Hindenburg, cara. Cadê? Eu vou pegar o nome do negócio aqui, que foi em... e veio pro Brasil mesmo, Hindenburg? É um desastre que aconteceu em 37, cara. Nossa, alô? É o Rodrigo aqui conversando com o videogame que ele tá jogando aqui. Ah, tá, do nada, mano. A risada maligna, a risada do Coringa. A gente tava com saudade, não, de ouvir o Rodrigo no fundo do meu áudio? Não. Tava, não. Enfim, o Hindenburg pegou fogo durante o voo. Em 37, tinha muita gente rica. É, tipo, tem um mistério em se você saber o que aconteceu. E você não vê tanta história acontecendo, sendo contada dele. E o Titanic, não. A gente sabe como afundou, por que que afundou. Não, mas aí é bem diferente, né? Quando cai, o Titanic foi... é dois minutos o Zé Pelin tá no chão, mano. Um minuto o Zé Pelin tá... não dá pra fazer um filme de um minuto o Zé Pelin caindo, tá ligado? E outra coisa, aí você pega e conta a história. Demora. Capitão do Titanic desafiou Deus. Segundo aí tem essa mítica também, né? Eu também tô aqui. Aí o Zé Pelin, você não vai... o cara não vai desafiar o Zé Pelin, porra. O cara tá no ar, né, bicho? Ele tava esperando. No ar é meio pesado, né? Eu digo que tem coragem, viu? Aí, não, era pesado tá não, porque tinha L. Teve o holocausto do povo cigano também e ninguém fala nada. Não tem eu nada. Falo, eu sempre falo quando eu posso. Então produz um filme aí que eu quero ver. É o quê? Uma câmera na mão? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, cara? Se vira, dá o teu jeito. É que eu comece um novo cinema novo? Se vira. Do nada. É igual os novos Vingadores. Sabe o que me deixa triste? A gente tinha uma banda chamada Novos Baianos e uma banda chamada Mutantes. Eles nunca fizeram um crossover chamado Novos Mutantes. Eu fico muito triste com isso. Novos Baianos Mutantes. Não, Novos Mutantes. Cara, imagina se eles fazem um disco chamado Novos Mutantes, maluco. Eu compraria. Pelo amor de Deus. Só pela referência. E ainda a Marvel é mau de... caráter, ia querer processar. Marvel ia querer processar, né? Mau caráter na época. Inclusive na época ela tava mal das pernas, então. Pato cheio. Ou não, aí... ia colocar nos quadrinhos. Fala, Pri. Ainda falando de Twitter, vocês já abandonaram o Twitter de vez? Ah, é. Vamos... agora. Eu não logo mais lá. Legal, né? O Lucas não usa mais, né? Não, o meu aplicativo de podcast tá logado lá, mas ele só compartilha o que eu escuto, eu não acesso mais. Ah. Tá o botzinho, né? Fazendo Twitter. Isso. Não, é legal, tá no Twitter ainda. Twito. O Zé ficou bravo comigo. Cara, é muita... Vamos lá. Pra você que tá no futuro aí, escutando a gente, né? Ou que você não, tava numa caverna até... Agora, esses dias atrás, né? Tava lá na caverna do Platão. Te tiraram de lá da caverna do Platão. Cara, o imbecil do Elon Musk achou uma ideia excelente pra se implementar numa rede social. Ter. Como é que se diz? Limite, você pode ver. Limitação de visualizações. Tipo. Cara, você pode... Cara, é um absurdo, bicho. A rede, ela vende publicidade. Aí você tem uma ideia. Você limita o acesso. Limita as visualizações pra essa rede, tá ligado? Cara, é absurdo demais, bicho. Eu até agradeci, inclusive, ao próprio Elon Musk lá no Twitter. E agradeci a ele, porque ele presta um serviço à humanidade que nenhum outro bilionário consegue, tipo, ele desmistifica esse mito do bilionário inteligente, cara. Um serviço que ele presta à humanidade é de suma importância, cara. É de suma importância. É isso que a gente tá falando, Elick. O Elick tá dizendo que o Twitter é uma das melhores redes e que o pessoal não sabe usar. Porque é só você não ler o comentário e ver a postagem que você segue. Beleza. Isso sempre foi o Twitter, você saber usar o Twitter dessa forma. O que a gente tá reclamando é o que o filho da puta lá tá fazendo, que ele tá limitando, que é essa situação, que ele falou que ele tá limitando porque ele acha que as pessoas estão viciadas e quer que a galera saia da rede social um pouco. Vai tomar no cu, quem te perguntou alguma coisa? Alguém pediu pra você fazer alguma coisa? Não. Aí ele vai lá e é um imbecil. E ó, o Instagram também tá com esse negócio de vender verificado, né, igual no Twitter, já tá se contaminando. Caô, não sei se vocês viram. Não, esperando você explicar melhor, inclusive. Não viu? Apareceu pra mim aqui uma propaganda, tipo, você pode comprar o verificado. Porque você pode comprar o verificado no Twitter, tem dois tipos, né? Que é o Golden lá e tem o azul. Não sei, porque como eu não vou comprar essa merda, nem procurei saber. Mas apareceu pra mim recentemente. Ah, se você quiser comprar um verificado no Instagram, aí eu vou ter que pagar pra dizer que eu sou eu. Não faz sentido na minha cabeça. Zuckerberg quer dinheiro, querido. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Mas é um absurdo aí, voltando à situação de limitar a quantidade de tweet. Se bem que eu não vi ainda ninguém que tenha batido ali. Ah, eu li 600 tweets e me bloquearam. Então, mas pior que já tá rolando. Priscila, ontem mesmo, a gente tá falando aqui, tá gravando no... E fazendo ao vivo, né? Inclusive, né? Tamo ao vivo lá no meu canal. Pra você que tá no futuro aí, ouvindo a gente no futuro, pelo podcast, né? Pra você que tá ouvindo a gente no presente, pelo ao vivo. Ontem, sábado, dia 2, né? Ele limitou, cara. Tipo, deu, sei lá, 10 da manhã, ninguém tava mais conseguindo já ver nada. Porque 600 eu não vi, é muito pouco. Eu não vi relato nenhum de alguém que tenha batido, entendeu? É porque, justamente, esse aqui é o ponto. Você teve gente que parou de ver os próprios twitters que estavam mandando, tá entendendo? O Kenon foi um. O Kenon teve lá do Wikicast. O Kenon mesmo, ele não tava conseguindo ver os próprios. E ele não foi o único. Ele gente, não tava conseguindo ver nem os próprios. Ele não conseguia ver os próprios posts dele. Tipo, ele tweetava alguma coisa e lia. Tem sentido dele e não aparecia pra ele, cara. Cara, é muito absurdo, velho. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Eu mesmo, ontem não tava conseguindo ver ele, não. Aí voltou ao normal, né? Porque eles aumentaram a limitação, depois aumentaram de novo, né? Ele viu que deu merda. Cara, ele virou muito piada. Ele apanhou muito ontem. O Elon Musk apanhou muito. O Elick tá dizendo aqui que o Thiago Santinelli foi ler os comentários do Bolsonaro fazendo foto sensual com o L na barriga, bem marcadinho, e ele atingiu o limite. Eu não vi essa situação, não. Deve ter sido engraçado. Pô, imagina seu limite vendo Bolsonaro pelado. É putaria, né, bicho? Que tristeza. Porra, aí não dá. Mas aí a tela fica como? Tipo, fica branco ou aparece uma mensagem? Não, mais tarde, qual que parece que eu tava lendo. Quê? E tente mais tarde, se eu não me engano. Ah, que doideira, cara. Eu sei não, lá, fica, sabe, cara. Como? Fica assim, ó. Não, não foi possível aplicar essa ação. Ficar aparecendo aquela mensagenzinha. Como fica, se estivesse então, fora de rede, tá ligado? Dá uma mensagem. Sem eu rede, imaginei. É. Eu imaginei que ficava, tipo, sem carregar. Ficava só ali aquela última coisa que você viu na tela. Ficava só o que você viu até aquele momento. Novos posts, e novos posts mais não uma aparece. Mensagem. Porque você não tem uma mensagem, você fica assim, pô, minha internet um caiu. Né? Você não tem sabe, só um aviso, isso. Tem um aviso. Tentando essa ação, né? Tentando essa ação novamente e tal. Uma coisa assim. E aí você só consegue ver aquilo que você já viu. Saca? Uhum. Você atingiu 600, pronto. Parou ali e ali ficou. Você não consegue atualizar nada. Inclusive seus próprios posts você não consegue ver. Mas eu tenho muita esperança que essa fase, porque o pessoal tá assim, ah, o Twitter vai acabar, mas eu acho que o Twitter já passou por tantas eras de maluquice. Mas não era o dono que tava doidão, né? É verdade, caralho, mano. Mas eu tenho fé. Eu fé não. Em algum porque momento o Twitter ele vai tá ser mani... salvo. Cara, é só olhar, ele tá manipulando... Ele tá manipulando o negócio pra aquela luta que ele vai fazer, que claramente é um... É algum esquema pra ele poder fortalecer do Adcoin, alguma parada dessa. É, sei lá. Que desgraça, né, minha gente? O fim do Twitter, que tristeza. Que tristeza. Já tô até olhar aqui pra ver se o de hoje meu já não acabou. Eu não recebi nada ainda. Mas eu não fico muito tempo no Twitter também. Eu não sigo muitas pessoas também. Se bem que agora tem essa aba seguindo e a aba pra você, então fica a torneira aberta, né? Enfim. Cara, eu tô no cálculo aí que o Zé ficou bolado porque eu fiquei fazendo piadinha que só tinha usuário de Linux, não tinha gente. Aí ele ficou bolado comigo. Mas, assim, é chato porque não tem as pessoas que eu gosto, né? Tipo, a galera não ainda não saiu completamente do Twitter. Então, aí fica então, ruim. Chato. Fica ruim, é, porque se não tem a galera utilizando, não faz sentido, realmente. O pessoal já tava até falando de voltar pro cu. Essa rede não tinha morrido, gente? O cu, não. Acho que não. Porque enfim, assim, eu isso foi o meu celular? É, não foi aqui não, foi aí. Eu mas eu ouvi esse barulho antes. O meu Twitter, ele tá bem mortinho, assim. É, a galera realmente tá aos poucos, a galera que eu sigo, né, o pessoal da minha bolha, pelo menos, tá saindo aos poucos. Algumas pessoas avisaram, ah, tá insuportável, vou sair. E saíram. E algumas pessoas só saíram, sumiram. Tá bem mortinho, então não sei. Voltei, nossa. Tive que botar o garrafão ali. Que... Uai, sua filha não consegue carregar um garrafão de 20 litros sozinha? Não é? Não é não? Eu voltei. Ela já tem 10 anos, ela podia estar carregando tijolos, inclusive. De onde eu venho, a gente trabalha desde cedo, meu jovem. Na minha época, né? Na minha época. Na minha época, botava um garrafão em cada ombro e virava lá no bebedouro. Exato. Na minha época, a gente sem construía chorar. O bebedouro. Sem chorar. Toda vez. É, o Eli que tá falando um negócio aqui, que é o Twitter tá ruim, mas o que tá pior é o YouTube e o roxinho, que vocês sabem qual que é que eu tô transmitindo. Porque no YouTube tem as propagandas direto de 30 segundos. E aqui tem propaganda que antes de você entrar, eles botam 3, 4, às vezes 7 propagandas uma atrás da outra. Fala um inferno. Mas sabe o que é pior? Tem uma patente, que eu acho que é da Sony, que é pra propaganda interativa. Então, sei lá, você tá vendo TV, tá no YouTube. Aí veio o comercial do McDonald's. Não tinha aquela música? É cebola, queijo, alface. Três hambúrgueres, alface, queijo, um molho especial. Então, cebola, aí isso, tá passando um comercial, aí sei lá, vai parar num pedaço, só vai terminar o comercial quando você cantar a musiquinha, quando você jogar. Tá louco? Black Mirror. Deus me livre. A patente é essa, de uma fórmula que o comercial seria interativo, então só terminaria o comercial quando você interagisse com ele. Nossa, que merda, hein? Mandar o McDonald's tomar no cu. Será que essa é a ação boa? Não, o McDonald's não fez ainda, cara. É só um exemplo da patente, como funcionaria. Até agora não tem tecnologia suficiente pra fazer, mas é uma coisa que já tá patenteada. Caraca, meu, isso é muito Black Mirror. Ainda não assisti a temporada nova. Ainda não assisti. Vou aproveitar minha época de desemprego pra botar em disso aí também. Ai, queria tanto ter podido aproveitar minha época de desempregado. Não, eu tô aproveitando porque eu não sou sozinha aí, porque, né, o Rodrigo tá bem, então eu tô tranquila. Mas em outros tempos eu já estaria arrancando todos os meus cabelos da cabeça. De desespero. É, o Willick tá dizendo aqui que a única propaganda que ele cantaria inteiro seria das Winx. É Winx ou Twix? Ele botou Twix, mas acho que ele quis dizer Winx. Da Twix? O que é Twix? Chocolate? Deve ser chocolate. Ah, o chocolate. Eu li Twix, depois eu li o Winx, então eu falei tudo errado. Eu nunca vi a propaganda do Winx. Ah, ele botou aqui, o chocolate. Tem, bicho, que eles... Chocolate? Não sei se é aquela que eles ficam... Que eu vi, não. Fica gritando que eles estão na sala de espera de um psiquiatra. Não, esse não é o Rushes, eu acho que... O Twix não é o da raiva? É, sei lá, mano. Eu não sei. Mas tem uma propaganda aí. Parece que ela não é tão famosa, hein, o Willick. Estamos na dúvida aqui qual é. Não é o McDonald's. MC Donald. Gente, eu preciso contar uma coisa que ninguém vai saber de onde é, mas eu só quero falar que me chamaram pra trabalhar um domingo e eu descobri que eu não precisava ter de trabalhar. Quando eu cheguei lá, olharam pra mim e falaram: pô, cara, você nem precisava ter vindo hoje. Mas você trabalhou ou não? Trabalhei. Ah, então você vai receber. Eu bati o ponto, eu tive que ficar. Pô, que merda. É. Ah, mas é bom, é hora extra dobrada, hora extra. É, cara, mas se eu estivesse em casa, minha mãe não tá muito legal da barriga. Eu podia ter tentado fazer um arroz, um feijão. Ah, pode escrever. Podia ter cozinhado, ficado à toa. É. Se a mãe estivesse bem, eu ia estar com a minha namorada. Enfim. Domingo, não, né, ele, cara? Que beleza, domingo, eu vou mandar lá pra eles. É, o Discord aqui do Rota, ele não tá aberto pro pessoal, não, né? O Willick mandou o link aqui do... Vou mandar pra vocês aí, peraí. Mas, se ele quiser entrar na conversa, mas... Ô, Willick, se você quiser entrar na chamada... Acho difícil, o Willick é caladão na dele, mas... Tá aberto o convite. Não, é porque ele mandou o link da propaganda do Twix. Vou mandar pra vocês lá no canal de... Twin Peaks. Twix. Acabei de comprar minha agenda, tô esperando chegar. Ah, e é essa mesmo, então. Eu pensava que era da Rushes. Não coloquei o áudio original para não tomar strike ou perder monetização no YouTube. Não que a gente tenha monetização. É, essa mesmo que eu pensei também. Garantia. Isso é muito ruim, cara. Para Mel. Isso é muito ruim. Ele só foi procurar uma terapia depois de adulto, né? Isso que é mais legal. Cara, essa propaganda é antiga, sim. Quê? Logo em seguida entrou uma propaganda de... Você sabe o que causa o aumento da próstata? Deixa eu ver. Pra mim não veio, não. Cadê? Por favor, apareça pra mim. Agora não apareceu. Ah, não apareceu pra mim. Agora eu fechei. Você sabia que... No YouTube. Eu tô passando aqui as propagandas e vem uma da BBC que é: você sabia que temos 7 sentidos e não 5? É claro que eu sei, cara. O meu 6º sentido é o meu cosmo. O meu 7º sentido é quando eu elevo o meu cosmo mais ainda e consigo o poder de um cavaleiro de ouro. Meu Deus, que bosta. Somente o fã de CDZ conseguiu entender isso. O Henrique tá perguntando aqui se o Rodrigo tá bem, porque o pessoal na live tá acostumado a ver o Rodrigo falando muito e ele tá calado. É porque tá escuro, tá vendo? Mas ele tá ali, ó, gatinho no colo. Ele comprou ontem o Final Fantasy e simplesmente está internado no PlayStation. Então, Priscila, como é namorar com um nerd? Você sabia que não vai ter filhos? Mas a gente não vai ter filho porque eu não quero, não tem nada a ver com ele. Ah, tá. Com ele a gente já tem 5. Mas ele é um nerd, ele não vai levantar a cadeira. Não, meu querido, aqui em casa você não sabe como é o proceder. Você não tá entendendo. Você amarra ele, né? Ah, intenso. Ah, o Nick falou que perguntou por causa da propaganda da próstata. Não, é o algoritmo. Pelé. Não, a propaganda procurando. Do Pelé. É, eu não tenho problemas, mas se eu fosse você, eu procuraria o médico. Ai, Jesus, ai. Tá bem. Achei que você tinha perguntado o Elick, porque ele tá caladinho. Ele tá jogando. E hoje ele até botou o fone. Ele tá realmente respeitando a live e a gravação. Achei. Caraca. Honroso. Geralmente não. Ele senta ali no computador e grita com os amigos dele. Gente, jogando. Posso falar uma coisa? Eu tô lendo um tweet do Mastodon e é de muito nerd frustrado. Que assim, o Mastodon é aquela pessoa certinha que você sabe que tem bons valores. Vai te dar um bom futuro, te ensinar bons valores para as crianças, mas que você olha e fala, chato. O KO é aquela pessoa que você sabe que é canalha, vai te sacanear, não pode se envolver, e quer algo sério, mas como é divertido no começo, a pessoa passa a imagem de que é ótimo. O Twitter é um relacionamento de anos que já foi bom, se tornou abusivo e você quer ser mais desesperadamente. Mas, cara, esse Mastodon, se a pessoa certinha, foi muito nerd recalcado. Não sei, eu nunca nem entrei nesse Mastodon aí, que não é o meu Mastodon, tá, galera? É outra rede social. Não, mas eu acho que é porque... A rede é boa, mas... É boa. Acho que a galera da Mastodon é mais gente boa, tá ligado? A maioria. Eu nunca tento me ver como um cara muito gente boa, porque eu ainda não me policiar, porque aquela coisa... Você pode sempre ser o vilão da história de alguém. Só que tem um porém, né, cara? No Twitter, todo mundo é vilão de todo mundo ao mesmo tempo, né, cara? Tá todo mundo... Pô, mas pelo menos você sabia que era vilão, você não, né? Tava. Entendeu? Olha, eu sou tão legal, eu vou recortar metade da população do planeta, do universo ao meio, porque eu sou um herói. Gente, o pessoal que tá usando o Mastodon não é a mesma galera do Twitter, não? Não. Não. Ah... Eu achei que o pessoal, tipo, era a mesma galera. Tem uma galera que saiu do Twitter e foi pro Mastodon, que é uma galera mais tranquila e mais good vibe e tal. E tem uma galera que não usava o Twitter porque justamente o Twitter é a rede do cão, né, bicho? A rede da desgraça. E a galera não aguentava jogar, não aguentava lá no chegar no Twitter. E aí encontrou no Mastodon uma alternativa. Mas teve muita gente que saiu do Twitter porque o Twitter, principalmente depois que o Elon Musk entrou, que aí o Twitter começou a ficar uma merda completa, né? Que aí saiu do Twitter e foi pro Mastodon mesmo. Mas aí muita gente boa, assim, muita gente legal. Sim. E tal. Se eu sair do Twitter, eu não vou procurar outra coisa pra substituir, não. Eu já tô gastando tanta energia no TikTok. Eu sou uma senhora do TikTok. Mas aí, TikTok é um problema. Eu não gosto do TikTok. Eu sou contra a existência do TikTok. Mas você vai dizer por quê? Cara, eu acho uma perda de tempo. Eu não gosto dessas coisas dessa juventude, não, cara. Mas, Lucas, você tem 15 anos. Você tem que gostar das coisas jovens. Não, eu sou velho porque a minha namorada me zoa de velho, inclusive. Ai, pelo amor de Deus. Se manca, menino. Daqui a menos de um mês... Daqui a menos de 15... Não, pera. Daqui a menos de 20 dias eu vou estar com o meu lóbulo completo do cérebro. Meu Deus, o último pedaço. Controvérsia. Não, o último pedaço forma com 25. Ai, Jesus. Tá fazendo 25 anos. É, Lucas. Ele... Tô ficando velho, cara. Tá fazendo 25 anos ainda? Uhum. Então ele tem 25 é anos? 15, é, tem 15 anos só ele. Ó, caralho, o cérebro só está completo por volta dos 25 anos. Daqui a pouquinho meu cérebro tá completo. Não, a Willy que tá perguntando aqui se é um podcaster mais novo que a Laiopa, porque eu brinco também lá com a Laiopa, que ela é muito nenenzinho. Mas a Laiopa, pra mim, no meu coração, ela tem 13. E o Lucas, no meu coração, tem 15. Então, ele é mais velho. Ela já tem 13, ela tinha 12, né? Não, acho que ela tá com 3. Eu preciso sair rapidinho que eu vou pegar minha janta, tá? Vai é aqui embaixo. Vai lá, meu jovem. Tá, eu volto. Aqui. Vai lá. Valeu. Valeu. Eu já vou voltar, só vou faz uma rodada aqui. De... Ah, a gente vai ficar aqui. Diga. Faz uma rodada. Bota o fone de ouvido sem fio aí, Lucas. Vai escutando a gente falar mal de ti. Ah, eu vou ouvir na edição. Ele que vai editar. Mas eu gosto de falar mal do Lucas na frente dele, atrás, é, pois não tem não, graça. É pra ele poder ficar ouvindo a gente falar mal dele e poder responder na hora, tá ligado? Tá longe. Ai, meu Deus. Mas ele vai ouvir, é isso, vai ter experiência. Eu... Faz uma rodada de perguntas aí, ô Pri. Faz uma rodada de comentários da galera aí. Quem tu tá comentando aí na live? Que galera, só tem o Elick me assistindo como sempre, meu fiel escudeiro. Abraço, Elick. Elick é gente boa demais. Meu fiel escudeiro. Se eu abro live pra jogar Tetris, ele entra. Se eu abro live pra jogar Diablo, ele entra na live e joga Diablo comigo. Se eu entro aqui pra falar besteira, ele entra. Nem que ele entre pra dizer assim, não vou poder assistir, vim aqui te dar um oi e vai embora. Fala aí sobre Diablo. Diablo, é bom? Então, Diablo, muito bom. Muito bom. É, muito bom, né? Passei por alguns problemas, porque assim que lançou, ele tava com uns problemas de... Coisa do próprio jogo mesmo, que ele até passou por algumas atualizações e tava dando... Tinha muita gente acessando ao mesmo tempo, tava dando problema. Mas aí eles foram atualizando e consertaram isso. Então até agora, no momento, né, o pouco que eu tenho jogado, eu não tenho tido mais esses problemas de agarrar, de lag. E tá bem bom. O Rodrigo zerou. Eu tô com pena de zerar, eu tô fazendo a side quest triste, já pensando, meu Deus, eu vou ter que voltar pra campanha pra zerar. Mas é muito bom, eu quero. Cara, mas já dá sim, tu jogou bem já, Pri. Porque ele é várias horas, né, pra poder zerar. É, mas eu tô desempregada, surfista. Eu tô uma pessoa à toa. Tá certo, ok. Okay. Ó, o Elick tá falando aqui que Diablo 4 é terrível. E o endgame é chato e repetitivo. E ele vai ver que agora. Porque depois que você zera, tem as seasons, umas missõezinhas diferentes pra você fazer, né? Ele falou que vai ver agora. E ele falou que ele prefere o Patch of Exile. Que é de graça, né? Então, quem não tá podendo aí pagar um 350 no Diablo, pode jogar o Patch of Exile. Eu já joguei, é bom, mas ainda prefiro o Diablo. Mas o Elick não, o Elick prefere. Patch of Exile. Eu não sei, sou suspeito pra falar, porque eu sou cadelinha de Diablo. Desde o 3. Eu gosto mais de Tibia, né, cara? Isso aqui vai falar. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Tibia. Jesus. E nosso amigo Rodrigo tá afundado no... Ali, ó. É porque tá afundado apagado. Na cadeira game, jogando. Não, ele tá aqui no Ninja sofá. Ninja Silencioso. Atenção, o Final Fantasy XVI. Vou acender a luz rapidinho pra você ver ele. Pergunta ele apagar. Se é GOT mesmo. Se é GOT o FF16. GOT que é Game of the Year? Deixa eu perguntar ele, peraí. O pessoal tá perguntando se tá bom o jogo. Oi? O pessoal tá perguntando se o Final Fantasy tá bom. Tá bom pra caralho. Ouviu, né? Falou que tá bom pra caralho. Como bom carioca. Você, só não é mais GOT do que Pizza Tal, né? Só não é o quê? Só não é mais GOT do que Pizza Tower, né? Pizza Tower. Não conheço. Aquele joguinho do Pizza Tower. Um joguinho que mistura Sonic com pizzaiolo. É. O Elick perguntou se GOT é o homem que namora outros, mas não é gay. É goi. É o goi, né? É goi, não é GOT, não. Não é goi, não. É goi, né? Vocês lembram dessa... Cara, vocês lembram da cultura goi? Caralho, é coisa de... Acho que o Lucas não ia lembrar, não, sabia? Ó, tá aí, ó. O Lucas disse que é velho. Ah, eu sou velho. Perguntar ele o que é goi. Deixa ele voltar aqui. Perguntar ele o que é goi. Eu vou chamar ele de goi. Bora chamar ele de goi. Pra ver se ele fica ofendido ou não. É. Vou chamar ele de goi pra ver. O Elick tá perguntando se a gente achou bom o Witness. O jogo que eu joguei aqui, o Elick. Eu tenho até jogado ele um pouquinho de vez em quando. pra dar uma relaxada. Porque eu joguei ele pela primeira vez aqui em live e eu tava sofrendo a pressão do chat. Eu tava assim, meu Deus, todo mundo no chat me acha imbecil. E aí quando eu abri pra jogar sozinha, sem pressão da sociedade, eu fui bem até, sabe? Então quando eu tô à toa, eu jogo um pouquinho, dou uma jogadinha. Pô, cara, mas isso aí acontece mesmo, sabia? Quando a gente tá jogando em live, assim, você é sempre pior do que você é realmente você tá no Sim, seu íntimo. Com certeza, sozinho. Você vira um imbecil. Você, parece que você abriu assim, arrancou o teu cérebro, fechou, e agora vamos jogar, galera. Tamo ao vivo. É isso que acontece. O pessoal tava puto comigo no chat. Não, não é possível. Priscila só pode estar brincando. E eu, meu Deus, eu esqueci, eu contei. É o 5 ou 9, da esquerda pra direita. Da direita pra esquerda. Naquele dia eu queria chorar, mas eu fui forte. Não chorei. Vou botar aqui. Bota aí, Priscila, pra galera. Acabei de pegar lá no Twitter, é muito bom isso. Mandei no chat. Mandei aí no... Acabei mandando sem querer lá no grupo dos apoiadores do Amish também. Mas vamos fingir que não, nada aconteceu. Igreja evangélica, golpismo financeiro, homoerotismo investido pó, bolsonarismo. É. É sobre. Ai, ai. É sobre isto. É sobre. Temos um Bolsonaro inelegível. Ai, graças é, nessa semana, Deus. Né? Ô, cara, pra quem tá... Ó, essa semana foi cheia, não foi não? Essa semana foi não. Cheia, maluco. Aí, o Willi falou maluco. Que esse negócio de você ficar burro quando tá online, ele falou que é real. Ele falou, abri a live do Diablo e comecei a morrer feito um maluco, mesmo com zero espectadores. Até sem ninguém tá vendo. Quantas pessoas assistindo essa live aqui? Só o Elick, como sempre. Meu único amigo. Você quer monetizar uma pessoa? É, o Elick é a pessoa que não somente se inscreveu, como pagou a inscrição pro meu canal pra outras pessoas. Me respeita. Ah, ele é burro? Não, Elick, não ouvi ele. O Elick é meu amigo. Eu não vou te falar. É assim, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. O Super Mombo Quest tá com 75% de desconto. Tá R$7,24. Tá na sua lista de desejos que você colocou. Baixou o preço. R$7,24. Eu vou comprar quando eu receber. Boa. Cara, é, tá a promoção aí da. É a promoção aí, ó, louco, bicho. Ó, aqui, ó, gente, falou... o que eu falei. Fala, ele é membro... O Elick falou que ele é membro fundador e falou pra você não falar besteira que você é goi. Exatamente. Não. Pior falou que não. Tu é goi. Eu sou nerd. Ó, aqui, o córtex pré-frontal, a região mais evoluída do cérebro responsável pela nossa regulação emocional, começa a amadurecer a partir dos 3 a 4 anos de idade. Só fica completamente maduro depois dos 20, por volta dos 25. Dos 25 o quê, meu filho? 25 década? 25 anos. Fica maduro é nunca, vai. Presta atenção. Ué, então por que o DiCaprio termina com as mulheres quando elas fazem 25? Idiota, aquele idiota. Que ele já tem 100 anos, vai ficar escolhendo que vai namorar até 27? Até aí você 25. Diz que ele já passou dos 25. E você acha que ele tá com a inteligência dele formada fazendo isso? É isso que eu tô dizendo, ele já tem 100. Ele não tem 100 anos. Mas também não tem 25. Tem mais. Me deixa exagerar. Você se perdeu no argumento. Talvez sim, mas se eu ficar falando aqui, gesticulando com muita propriedade, vai passar, entendeu? Vai passar. E gente, entrou o Schwine, o Indy, o Rafa entrou aqui, bem-vindo. Como é que live, eu compartilhei o Mercedes de Desejo da Steam? Sei lá, isso aí é coisa da tua época. Porque eu tô usando Steam agora, mas não sei usar. Eu vou no... É que eu queria compartilhar pra... É como eu falo, eu não gosto de comemorar aniversários porque eu acho perda de tempo celebrar um momento que a pessoa foi parida. Que? Porém, eu não gosto de comemorar aniversário porque eu acho idiota você comemorar alguém. Você está comemorando ter sido parido. É meio idiota isso pra mim. Tem que então, comemorar quando, então, Lucas? Quando a pessoa... Não comemora, cara. Você não é seu, vai comemorar por quê? Meu Deus do céu, garoto. Mas aí. Infelizmente, todo ano eu sou obrigado a ter uma festa de aniversário contra a minha vontade. O Elick falou que isso aí é papo de quem não ganha presente. Não, eu ganho. Ablou. Passado, eu comecei a namorar tal, e minha namorada foi lá e juntou com a minha mãe e fez uma festa surpresa, mesmo falando que eu não queria festa. Elas se juntaram e fizeram uma festa surpresa pra mim. E esse ano eu já tô falando que eu não quero, mas vai adiantar? Não vai adiantar. Que vai juntar as duas pra fazer de novo. Mas então, quando elas fazem, você comemora? Não, como bolo, é diferente. Tem bolo, eu vou comer bolo. Eu não sou idiota, né? Eu não vou. Ó, compartilhar a minha lista de desejos da Steam. Então já vou me antecipar e vou. Você, Lucas, ao invés das pessoas ficarem fazendo, querer fazer festa, me dá o dinheiro pra eu comprar jogo, eu compro jogo pra mim, que é bem melhor. É uma boa, não deixa de ser um jeito de presentear. Exato. É, isso é verdade. Mas você, Lucas, você confirmou nossa teoria de que você só tem 15 anos. Por quê? Não foi não, Priscila. Priscila foi, sabe. Foi. Quando você a ouvir, gente esperou você sair. Vamos deixar contar. Você a surpresa. Quando você for. Quando você for editar o podcast, aí você vai saber. Porque... Eu queria ter aproveitado os meus 15 anos. Eu não aproveitei meus 15 anos de idade. Ai. Mas você ainda dá tempo, você ainda tem 15. É exatamente isso que tu tá reclamando. Aí. Zoando, é hoje, cara. Agora, né? É igual minha mãe ficar. Ai, você não gosta de sair comigo. Cara, eu me acostumei a não sair. Porque meu pai se separou de casa, minha mãe teve que trabalhar, meu pai pagava uma porcaria de pensão quando pagava. Então, eu nunca quis gastar dinheiro. Então, eu ficava, tipo, horas de ir no mercado, eu ficava desesperado pra saber se as coisas iam passar ou não. Então, a minha adolescência foi sempre me preocupando com esse tipo de coisa. Foi já preocupado com dinheiro. Eu não pude aproveitar ser um adolescente e ser um adolescente. Mas agora você pode. Não, porque agora eu trabalho. Um pouco mais, né? Tipo, não tô dizendo que você tá milionário, né? Mas agora você consegue aproveitar, comprar um presente pra você, igual você tava vendo mais cedo a camisa lá do Baratas. Do MDM, que não tem tamanho pra gordo, tá disponível. Eu tô olhando aqui o RPG Maker, que eu acho que eu vou fazer um jogo pra poder ficar rico. Vou fazer um grande jogo de videogame. Só que agora eu vou comprar o produto oficial. O Elick falou que pra quem gosta de jogo de carta tem um jogo ótimo chamado Inscripton. Tem na Steam, Elick? O combate lembra o Slay the Spire. Não sei nada disso. Coisa de jovem, não sei. Mas quem tiver interesse... Um negócio que a gente tava falando mais cedo sobre IA, eu fiz uns testes e umas coisas pra poder fazer na RPG Maker. Eu consigo pedir pro ChatGPT fazer os comandos pra mim. Tipo, descrever a cena pra ele e pedir pra ele transformar o que eu quero em comando. Eu acredito, é uma boa. É bobo, mas assim, é muito útil. Eu faço tanta coisa com o ChatGPT. É, não, eu achei tão legal, porque você não precisa necessariamente aprender a programar pra fazer, tipo, sim, eu tenho uma ideia. Sim. Quero contar a minha ideia de X jeito, então eu posso pedir pra ele, sabe, traduzir a minha ideia pra comandos. Eu achei isso é muito legal. É isso que a gente sempre tenta falar. As inteligências artificiais, elas não vão vir pra substituir, mas elas vão vir pra acrescentar. Entendeu? É o que você está dizendo que ele faz. Você pula uma etapa que você levaria muito tempo, que seria aprender aquela linguagem de programação, botar a mão na massa e fazer. Entendeu? Mas ele vai vir como uma ferramenta nova. O Elick falou que ele tem medo de se apaixonar com o ChatGPT e abandonar ele, igual o filme Her, ou ela lá do Joaquin Phoenix. Eu te entendo. Inclusive, eu imagino o futuro da humanidade que pessoas vão comprar bonecas adultas com capacidade para ChatGPT. Ou seja, acabou a interação humana. Meu Deus, eu tô... Não tinha um mangá, não sei se... Não tinha um mangá chamado Video Shobits, Girl era... Não, é Shobits. Já chegou a ler? Shobits. Não, eu conheço o Video Girl Eye, que é... Que é da galera do... Ah. Daquele estúdio que fez X, que faz Sakura Card Captors. Você nunca viu, não? Estúdio... Bacaninha. Não sei qual é. Esqueci o nome deles também. É bacaninha. É porque, basicamente... O nome é Clamp, cara. O nome é Clamp. Clamp, é isso mesmo. Cara, o louco do Clamp é que majoritariamente feito por mangakas. Mulheres. Moças, né? Mulheres, moças, meninas, né? Só que... Eu acho que não tem mais menina não, cara. Mas tudo bem. Não tem mais não, é? Eu acho que só tem gente velha, pela época. Ah, não, moças, né? O que eu quis dizer moças, né? É, mulheres e tal. Idade, mas, tipo, das vocês... mangakás do Clamp. Agora eu quero ver também. É, eles... mas era muito foda porque Chobits era, tipo... Chobits é, tipo... transformar pessoas, assim, jovens, meninas joviais, e joviais em celular. Cara, é muito esquisita a história do Chobits, velho. É muito fetichista, bicho. Eu já ouvi falar, mas eu não tive nenhum contato, não. Mas já ouvi falar desse papo aí. Agora você falou o nome, eu lembrei. Parece bom. Ó, eu gosto de um chamado Video Girl Eye. Que eu comecei a ver o dorama, que é a continuação dele. E assim, a história é sobre um rapaz... Peraí, deixa eu pegar a melhor sinopse dele. Pra poder explicar sem dar muito spoiler. Enquanto é isso... São meninas de fita VHS. Aqui, que ela sai da TV isso, e tal. O mangá... sabe qual é? Ó, é o mangá narra as desventuras amorosas de Outa. Um rapaz tímido e atrapalhado que não sabe como conquistar Moemi. A garota dos seus sonhos, sem sorte no amor, ele acaba encontrando uma locadora paraíso, onde apenas pessoas que têm coração puro conseguem enxergar. Que ele, lá ele consegue uma fita que sai uma garota de lá. E a garota vai ensinar ele sobre como paquerar. E é muito maneirinho. Aí tem a continuação, que é o sobrinho desse cara. Ele encontra o VHS do tio antigo e consegue. Aparece essa mesma garota do mangá. E ela não lembra dele. Aí ele, você lembra de mim e tal? Ela, não. O que que foi, tio? Ela chama ele de tio. Aí ele, nossa, antigamente ela tava me ensinando sobre a vida e agora eu tô velho. O que volta pro que eu falei, coisa... Priscila. Estamos coisa ficando velhos. Velho não é legal. Coisa esquisita. Melhor, ficar velho não é legal. Dois comentários bons do Ilick aqui, que ele falou que esses robôs pra relacionamento que você falou aí vai ser febre com os furries. E eu acredito que sim também, concordo. Não, porque furry é proibido no meu país. Quando eu for presidente, eu vou proibir. E surfista, ele falou que isso aí que você tá falando do anime ser sexista e tudo mais, fetista. Ele falou que esse papo que afasta a Priscila dos animes. É, eu não sou muito fã de anime. Mesmo que mas não tenha essas coisas. É só a verdade, né? Mas é verdade, se verdade. Tem... É. Eu não tenho mais tempo mas de é vida pra ver anime. Mas é natural também, pô. A galera adora botar seus fetiches nas coisas que ele cresce. Sim, até lá fora. É até natural, a galera até gosta. Até coisas que não são tá animes, ligado? É, pô. Com certeza. Ah, isso aqui tem mesmo. Se tu acha que a galera lá do Game of Thrones não curte um sado, um negócio mais... Você acha bem que é à toa aquele negócio lá. Roupa de couro em Matrix, tu acha que é à toa mesmo. É, tá ali por nada. Sim. É, Zé. Sadismo das Wachowski, bicho. Puro sadismo das Wachowski, pô. Predileções sexuais delas, cara. Qual o problema? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Sabe o que é mais legal? É que você vê o avatar do surfista. O avatar do surfista é literalmente um surfista iluminado. Aí você vê uma foto dele, ele é um tiozinho. E você imagina um tiozinho falando isso. Eu acho engraçado. Toda vez que não ele posta a foto... O surfista é um tiozinho, não? Ele eu é um tiozinho, ele, um tiozinho. Ele é um tiozinho de gente boa. Eu sou um tiozinho, pô. Sou um tiozinho, pô. O surfista cabelo é um branco. Tiozinho, muito gente boa. Um tiozinho de meia idade. Aquela pessoa legal, sabe? Gente boa da firma. Aí você vê ele falando essas coisas no podcast, eu acho graça. As coisas mais absurdas, né? Exato, ele postou essa semana, eu acho. É isso, ó. O Willick falou ele que pra postou... uma criança de 15 anos parece um tio mesmo. É, ele postou uma foto com a esposa dele, eu, caraca, que legal. Oh, o choque de realidade. O choque de realidade. Cara, é maneiro isso que quando... dá, isso que dá, você salva o contato da pessoa, né? Do WhatsApp, né? Então... É, cara, porque assim, eu acho graças, porque a gente pegou uma época boa na internet, que é a época das identidades secretas, né, cara? Que só o seu amigo sabia quem você era. Hoje em dia é tudo extremamente exposto. Sei, eu não tive essa fase nas minhas bolhas, não. Eu sempre fui famosa. Você foi a tia da Lan, tecnicamente você tinha um nickname. Inclusive, gente, eu achei o meu Medium dessa época que eu contava as histórias, porque eu queria contar as histórias da Lan House, mas eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, porque a pessoa poderia se identificar, né, lá na loja. E, nossa, eu ri tanto, que saudade da minha lanzinha. Mas esse foi o único momento, porque eu quis ser anônima. Mas fora isso, nunca tive essa questão. Ah, cara, eu sempre gostei de ser o Kid. Eu testei vários nomes, tipo, eu já fui o Kid Nerd Reverso. Eu já fui você já teve 80 nicknames, a gente não aguentava mais ficar trocando. É porque, cara, Finder é por causa do anime The Gray Man, que Finder era um título. Então eu colocava Finder Lucas, porque seria tipo, o meu título é o Finder. Quer dizer que eu sou dispensável. Que os Finders são aqueles que estão ali pra poder morrer, sem, tipo, eles não são importantes pra ninguém. Então eu usava esse nick, só que vocês só liam o meu nome, não liam o nick do Finder. Eu ficava bolado com isso. Você manda e, ah, Finder, não, Lucas, é Lucas, é Lucas, não é Finder, não. Aí você fica, tá, cara, que merda. O Ilick falou também que não teve essa fase de amigos secretos, não. O Lucas não consegue, né, ele ainda guarda muito rancor da gente não ter respeitado o nickname dele, né? Claro, olha, toda semana era assim, no podcast, toda semana. O Lucas trocava, galera. Toda semana não. Meu nome não é mais esse, meu nome agora é outro, e a gente, daí a gente vai continuar te chamando de Lucas. No, ainda bem que era ele que editava, porque a gente chamava ele de Lucas e ele não queria que a galera ouvinte soubesse que o nome dele era Lucas, e toda hora a gente falava Lucas, Lucas. Aí falava assim, não, vamos repetir pra ele poder editar. Não, cara, é muito doido porque... Calibac era um ótimo nome. Chamava. Vocês aí, perderam de me chamar de Calibac, o apelido podia ter sido Cal. Mas, ó. É engraçado, você já criou um apelido pra ter Calibac, um apelido em cima desse apelido. Que loucura é essa? Todo mundo chama o Zé de Zé, ninguém chama o Zé de Hudson. É porque o Zé é o Zé, né, porra? Não, mas ele é o Hudson. Só. Saudade do Zé. Só. Zé, saudade. Oh, hoje, mano. A gente começou a chamar de. Oh, quando a gente começou a chamar de Calibac, ele mudou o nome. Tu lembra, o Pri? Ele aceitou o nome de Lucas. Depois que quando a gente começou a chamar de Calibac, agora a gente acostumou, é Calibac. E agora pode me chamar de Lucas. Mas pelo menos, eu copiei o textinho do Homem-Aranha na Guerra Civil e coloquei no Twitter o mesmo texto adaptado. Tipo, coloquei lá, eu comento no MDM desde os meus 15 anos de idade e tal. E agora, esse sou eu. Eu postei uma foto minha, igual o Homem-Aranha tirando a máscara. Ah. E comenta desde os 15 anos, ou seja, desde semana passada. Eu encontrei MDM quando eu tinha 15 anos de idade, cara. Que eu tava no colégio, eu tava me formando no ensino médio quando eu encontrei MDM. O Ilick tá dizendo aqui que o apelido dele era Colono, mas infelizmente apareceu um youtuber usando o mesmo nick. Mas era seu apelido, tipo, na vida real a galera te chamava assim na escola, na família? É ou era na internet? O que você fazia? Você matava a população originária? O Ilick é do Sul. E aí lá tem um pessoal que é colono, né, Ilick? Que eu entendo que é a galera mais do interior. Eu posso estar errada. A gente tá falando com gente do Sul aqui nesse podcast? Sim. Não, eu desaprovo isso. Eu não falo com gente do Sul. Agora é tarde. Aí ele falou que ele usava colono e aí saiu esse youtuber... E aí depois ele começou a jogar o WoW e aí saiu esse nome aleatório, Ilick. Mas não é segredo que o nome dele é Leonardo, né? Que é... Mas a gente chama ele. Tem três irmãos, Rafael, Donatello e Michelangelo também? Você não é esse tipo de Leonardo. Não é esse Leonardo. Quer dizer, não sei. Ah, tá, seu irmão se chama Leandro. E você não aprendeu a dizer adeus, mas tem que aceitar que amores são assim, são aves de verão. Caraca, mas eu tenho. Mas todo mundo já nasce com essas músicas instaladas no chip. É isso. Isso e evidências. Mas eu tenho bem curiosidade de saber por que, que o nick do surfista iluminado é surfista iluminado? Tem uma história? Mas da foto, né, cara? Ele é um comentarista do MDM. Ah, então é a mesma história de 80% da galera que faz os podcasts aqui. Né? Mas sim. Por que, que ele escolheu esse? E é isso que eu quero saber. Olha a foto dele, Priscila. Meu amor, eu sei que ele usa alumínio. Foto. Por que, ele colocou... Por que ele escolheu isso pra ele? É isso que eu quero saber. Provavelmente ele viu e gostou. Igual era o Kid Nerd Reverso, porque eu achava o Nerd Reverso. Todo mundo falava que era chato, mas eu achava ele legal. Então eu quis ser o Kid Nerd Reverso. Deixa ele falar? Ele pode falar? Cara, tu se... Peraí. Tu se identificou com o Nerd Reverso. É isso mesmo que tá falando. Eu acho ele legal. Pariu, Lucas. Até hoje eu acho ele legal. Lucas, por isso. Por isso, é por isso, Lucas. Tá tudo errado na base, desde o começo, desde o início, tá ligado? É tudo ei, errado. Garoto. Desde o começo, agora sim. Agora tudo faz sentido, viu, Pri? O Willi que tá aqui te descascando aqui. Ele falou, ó, que tava te respeitando agora, porque você falou do Jean Grey e depois você meteu essa. E ainda falou que esse pessoal do Norte não presta. O Lucas é aqui do Rio. Agora tudo fez não, sentido. Eu vou defender a região Norte. Ainda é fã do Nerd Reverso. Ainda é fã do Nerd Reverso. Eu sou fã do Nerd Reverso. Agora. Olha lá, ele admite, ele não tem medo, não. É. Eu conheci o Nerd Reverso quando ele falava mal de mim, Homem de Aço. O Nerd Reverso é um otário. Mas, ele é um cara maneiro. Mas para além disso. Respondendo aí a Priscila. Priscila, eu vi em algum programa, cara, essa foto desse cara, tá ligado? Uhum. Desse cara, aqueles cospobre, tá? Sabe? Sim, tipo, sim. Alguma coisa na internet e tá? Tal. Eu achei muito engraçado e aí eu curti a coisa. Aí eu observava eu escutava o podcast e observava lá a área de comentário, né? Mas nunca comentava, sabe? Jonas, todos conhecemos. Aí quando eu vi esse cosplay, tá aí, pronto. Vou comentar com esse sujeito aí e tal. E é isso. Foi, ficou até não, hoje. Não, nada, tipo assim. É, ficou. Tá. Não troquei, né, com certas pessoas. É, né, por semana. Quem aguenta por isso? Semana. Não era um por semana, vocês que são chatos. O Henrique falou aqui que ele considera tudo que está acima do Rio, do Rio Grande do Sul é norte. E é engraçado porque eu tenho um amigo que é de Salvador, que ele fala que tudo do Nordeste para baixo, ele considera sul. Ele fala, vocês então, do sul gente, são engraçados. E eu meu Deus do céu, errado. Aquilo é sul. Eu tô errado? Eu não tô errado. Não mexe com o Ilick, não. Não mexe com o meu Ilick, não. Você já viu o Bacurau? Então, é só pensar naquela galerinha do Bacurau, que é a região sul do Brasil, gente. Nós não somos como os outros. Nós somos igual a vocês. Nós somos mais parecidos com vocês. É, nós somos de família europeia. Esses dias eu falei assim com o Marcel. É, não sei, alguma coisa que eu tava conversando com ele, eu falei assim, vocês aí que são do sul, que são a Europa do Brasil, é ele, a Europa do Brasil, só se for porque a gente toma menos banho, só se for isso. Essa foi muito boa. Não, ó, o Elite já tá botando aqui, ó, quem defende genocídio parece que não é do sul. Não vamos entrar nessa guerra de bairrismo, não, por favor. Chega. E só pra contar, eu vou te contar um segredo. Eu descobri que minha tataravó é italiana. Mamma mia. Marcello. Olha aí. Olha aí. Dona Pisto. It's me, Mario, né? É por isso também que eu falo alto, então, né, gente? Agora, faltou aí um codinome italiano aí na tua época de troca de nome, então não teve, né? Que ó, pena. É por isso que eu falo alto, eu gosto de comer, tipo, coisas gordurosas. Tu ah, é explicado. Por isso, só por isso, nossa senhora, e agora é eu tô isso, com, galera. Não sei se vocês sabem, eu tô com uma barba e com um bigode maneiro, faz sentido tudo, a gente tá conectado. Mamma mia. Eu assisti o filme do Mario e me identifiquei. Representa a atividade morta. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente vai até que hora, mais ou menos? Porque chegou até daqui a pouco eu quero jantar, porque eu trabalhei. Também quero comer e a mimi. Deixa eu tava assim aqui. Rodrigo foi lá fora buscar o delivery. A gente tá gravando há quanto tempo mesmo? A gente só gravou 2 horas, gente. Isso, e aqui de live, 1h15 de live. Nem parece, a gente tava com saudade de vocês tanto. Sim, mas Zé. É você que não aparece na gravação quando a gente mas chama. Mas agora, né? Eu estou desempregada, agora eu posso. É, só que agora eu estou namorando, então eu saio da casa da minha namorada mas domingo. Mas tudo bem, eu não tenho mais 7 horas. Ah, tá, é isso que você tá falando. É. Vai, ele é ciumento. É aí o problema, não. O Rodrigo não tá aqui pra ouvir também, senão ele ia reclamar. Geralmente ele reclama. Não fala besteira na live. Aí aparece a foto que a gente tirou junto quando eu fui fazer entrevista de emprego. Pelo amor de Deus, Vitória, eu não quero nada com esse menino, não, porque ele só tem 15 anos, eu não posso. Eu tenho 32, não pode, a polícia bate aqui. Sem condição. E o Sufício tem 40. É o tiozinho do grupo. Não é sério, cara. O Sufício tem que colocar a foto que postou com aquela roupa. Camisa social, São João, óculos ali. Não, sim, mas... São João. Eu sei, João. Cara. Tá, caralho. Tava muito tiozinho padrão, cara. Eu achei muito legal a foto. Foi isso. É o objetivo de vida do Lucas. É o tiozinho, né? Cara, gente... Aí corta a cena. Se fosse um anime, ele ia apertar um botão e fazer uma transformação e ia vir a armadura de alumínio nele, tipo, a identidade secreta dele. É. Isso é iluminado. Você é Tokusatsu, né, não? Você é Tokusatsu. É, você ia fazer Metal uma Hero, pose. Metal Hero é Tokusatsu. Ia fazer uma pose assim, estilo alumínio, surfista iluminado. Ninguém sabe, mas na verdade eu sou comentarista. Eu quero... É uma dádiva dos minerais, né? Eu queria gravar com o Zé tanto, tô morrendo de saudade do Zé. Cara, mas ele vai se mudar, né? O Zé foi muito bom, cara. Cara, eu tenho muita saudade do Zé, eu dou muita risada, porque, não sei, ele é muito sério, e aí quando ele quebra a expectativa, entendeu? Quando tu acha que ele vai falar serião, ele lança uma muito boa, e aí ele quebra a gente, é muito bom. Boa. As tiradas dele são muito boas, cara. E tem umas tiradas de humor muito boas. Saudade do Zé. Agora eu vou gravar mais com vocês, porque agora eu tô paradona, assim. E geralmente no domingo eu não faço live. Mas eu posso passar a fazer a live da gravação igual a gente tá fazendo hoje. Se não for um tema super secreto. Mas eu sempre vou perguntar a vocês primeiro pra vocês não passarem, né? Mas, gente, eu deixa a programação. Gravar e eu não consigo ver a live de vocês porque é a hora que eu tô no trabalho. Então, mas não deem desculpa, porque você pode ver o VOD. Fica salvo lá na lista de vídeos. Então, assim, mas aí, agora eu tô de férias. Você tem... Fala. Não, por horário que eu tô em casa, eu tô estudando parada da faculdade. Agora é que eu tô de férias. Se você tem Prime, você pode me dar uma inscrição. Ajude o coleguinha. Mas eu ia ajudar um desconhecido, eu não ia ajudar você. Por quê? Você é todo o contrário. O Ilick tá falando aqui, ó, o pessoal tem que aparecer pra ver os reality shows da última vez. Vocês não estão entendendo. A gente começou a assistir... Foi qual o nome? Era um reality show de Ultimato. E o negócio foi ficando tão bom, que deu a hora de começar a live dos amiches. Geralmente eu faço um pouquinho antes deles e depois entro os amiches. E aí a gente continuou assistindo nos amiches e a gente viu do primeiro episódio até o último. É muito bom, gente. Live maravilhosa. E de vez em quando acontece na live aqui. A gente fica preso. É muito bom. Eu te mato, Cuiera diz. É esse mesmo. Ultimato. Não é Vingadores. É que o pessoal... Como fala? São 10 casais. E aí sempre desse casal um que é casar e o outro não sabe se quer. Aí eles passam pela experiência de troféu de casal. Por 30 dias, ficam casados com outras pessoas. E depois eles voltam para os seus pares originais para ver se realmente querem casar um com o outro. É muito engraçado. E a gente deu muita risada, foi muito bom. Então, assista lá aí. Às vezes vale a pena. Não posso prometer 100% de garantia, né? Então, mas, tá. Assistam. É isso? É isso. Eu só queria comentar uma última coisa, que o Neymar traiu a mulher dele, cara. O Neymar é um babaca. Poxa, ninguém sabia. Ele conseguiu... Babaca. Não, ele conseguiu... Que surpresa, né? Que surpreendente. Não, gente, eu sei que ele é. Eu só queria comentar que agora que ele conseguiu um doppelganger da Bruna Marquezine, que aceitou ficar com ele vai lá e estraga tudo. Por que será, né? Porque é um menino. Ai, olha, não tem nem... Quem aguenta esse homem, gente? Pelo amor de Deus. O cara traiu a noiva que tá grávida, cara. Tem gente que defende ainda. Do dia dos namorados, meu amigo. E tem gente criou que defende. A imprensa criou até uma fanfic, bicho, dizendo que uma fake lá entre... Cara, é muito absurdo. Esse cara o Nick pode tá falando fazer o que ele quiser. O Nick tá dizendo aqui que o pai dele tomou um mandato de prisão. Não sabia, não. Finalmente vão prender ele, começou a negar imposto. Foi por conta da... Como é que se diz? Lei ambiental. Ele andou fazendo umas obras lá numa casa que ele não podia fazer. Aí... E ele discutiu com a fiscal. Poxa, que tristeza. Pena, né? Caramba. Tá nem aí, meu parceiro. É, gente, vamos encerrar, pelo amor de Deus. Chegou a pizza aqui e eu quero fazer xixi. Tá bom. Tchau, Trio. Faz o encerramento do podcast. E eu vou, a gente encerra aqui junto na live. Então, pessoal. Não, vou encerrar porque eu quero comer também. Tá bom, vamos. Então, pessoal, esse foi um Rota de Fuga que deve sair essa semana. É, foi muito bom voltar a gravar com a Priscila, que abandonou a gente pela Twitch, tem que ser dito isso sempre. Fomos trocados pela Rede Roxinha, no coração dela. E não troquei. Priscila. Primeiramente, não troquei ninguém por nada, minha gente. Eu estou fazendo os conteúdos da internet dentro das possibilidades que eu tenho para fazer. E agora que eu estou desempregada, eu prometo que eu vou aparecer mais. Até pelo menos arrumar um emprego. Eu vou aparecer mais aqui no Rota. Mas é difícil também juntar todo mundo pra gravar aqui, tá? Porque teve outras vezes que eu vim e sempre alguém não pode, sempre dá um caô, enfim, problemas da vida adulta. Mas eu queria pedir a vocês para me seguirem lá na Twitch, que estamos ao vivo aqui no meu canal, que é twitch.tv/queenpri com H no final. E o Elick, inclusive, tá dizendo que o cara não apoia os amigos e ainda fica fazendo cobrança vexatória ao vivo. É isso. Lucas, por favor, não me julgue. Eu julgo, é... sim. Me sigam lá e é isso. É, talvez a partir de setembro eu volte a vender meus brinquedos, então os ouvintes aí que já estão acostumados comigo falando sobre isso vão voltar a ouvir mais. É isso. Tá bom. Surfista? Ah, eu só queria agradecer aí o convite. E é isso. Não prometo voltar. Tá cortando, hein? Cortou, fala tá de cortando. Novo. Cortou. Eu não agradeço o convite, né? Prometo voltar aqui, não. Não sei quando é que eu volto. Ai, ai, mas é muito divertido estar gravando aqui com vocês. É muito legal. Divertido. Sim. E obrigado de novo pelo convite. Se eu não fosse membro, né? Pessoa que... É. Você excluir, né? É elenco fixo. Querendo fugir, elenco... né? Querendo... É, só querendo fugir da responsabilidade. Exato. Então, gente, foi esse. É o Rota de Fuga. Estamos voltando. Eu sempre falo isso, mas a gente nunca volta de fato, porque tá difícil reunir todo mundo. E é a vida, né, gente? A gente tá tentando. Um dia a gente consegue, outro dia não. Uma hora vai. Uma hora vai. Eu vou encerrar a gravação. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Adiós.